Estádio 97. Estádio 97. Estádio. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Peugeot 208 Griff. Com teto panorâmico, com taxa zero, em 36 vezes. Primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, o nome construído com história. Tá no ar Estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde, pessoal. Boa tarde. E aí? Boa tarde. Ô, Mota, pensei que você não vinha, cara, que você tava todo com cara de... Você hoje tava fazendo tipo que tava doente. Quem? Ah, essa menina aí. Tava mesmo fazendo doce? Mas tava, tipo, assim, tava. É nada. Ai, me molhei todo. É que ontem... nada. É que ontem tomou chuva danada. A gente o cacete. A gente fica dentro da limo lá, vem com história não. Eu saí, eu saí lá de cima. Ah, saiu o Mano da Limba. Eu, o Mano e o Mota. A gente o cacete. O senhor também foi paquitão no programa, nem fez o programa, ficou lá na frente, lá fumando. Fugiu também. Paquitão não, fui vendo a galera. Vendo a galera. Mas tava lá, junto com o povão na chuva. Tava. Marronzinho, vendo galera. Não tava? Só quando você saiu do Malino pra outro. É ridículo, mano. Eu? Ó, os caras na maldade, mano. Os caras estão, olha, você viu, mano? Ó, os caras se alfinetando, Deus, em plena sexta-feira, hein, Sombra? É. É, mano. É pra dar emoção. As vésperas do dilúvio, hein? Daqui a pouco vai cair. Olha, o mano, mundo, tá uma aqui, nuvem lá na fora. Na verdade, a véspera do dilúvio, o dilúvio já deu problema. É o dilúvio. É o pecado dilúvio. Trouxeram o modelo Noé? Qual o Noé? Ó, parece aquele filme. Sabe aquele filme Independence Day começa a escurecer tudo? E aí, seu Bento? Peraí, tia, vamos abrir o microfone aí do seu Bento. Obrigado aí. Ah. Sexta-feira, qual a recomendação para essa chuva que vai cair logo mais, né, uma noite aí? Importantíssimo, seu Bento, é não perder a jogada. É bola 7, caçapa do fundo ou do meio. Boa, Rogério. Olha, chove, vem chovendo aí uns bons temporais. Mas as represas só abaixam. Mas não chove na Cantareira. Acho que é o seguinte, cara. Será que não estão roubando água também? Pegar... Pode ser. A chuva. Acho que estão roubando. Precisa fazer uma operação lava-jato também. Pode. Aí, não. Precisa ver essa água aí, Sombra. Porque não tá chegando lá, hein? Da verdade, Belido. Tô desviando. Belido, vamos conseguir voltar a água do país. Eu não duvido, viu? Eu não duvido. Um abraço pra você e pra quem for da sua família. Muito obrigado, mas o presidente, até chove o RG na Cantareira, querido, mas adoro, o solo, ele tá seco, tá certo? É. A partir do momento que chove, essa chuva aí não é suficiente pra encher a represa. É como desce o solo. Se o solo já tivesse úmido, possivelmente essa água aí, ela ia começar a subir. É só concreto, pô. Agora, pra onde? Seu Bento, o senhor tem toda a razão. Só falta um lugar... Pra chover. Os caras mexerem e acharem alguma coisa errada. É. No céu, velho. É. Só falta. O resto não tem onde. Meu Deus do céu. Que é isso, velho? Olha, vocês não sabem ontem aqui no céu o que aconteceu. O que aconteceu aí? Quanto triste eu fiquei. Por quê? Eu olho aqui de cima por aqueles que amo. E ontem a denúncia que eu recebi no programa de vocês. Denúncia? O filho fora do nosso relacionamento. Ele que eu não esperei. Ele que sempre brincou comigo de mochila. Será que tá no tribunal hoje prestando? Olha, eu não sei. Como é que tá acertando lá? A gente se dedica pro homem. Como diz aquelas bichas velhas, olha, eu fiz de um tudo. Hoje foi até interessante que a gente estava aqui com o dono da rádio de manhã no estúdio, na hora do programa que tava o Domênico, o Palhacinho, etc e tal. Programa do Palhaço, né, do Domênico? E o Zé até falou, olha, até pela imagem da emissora, que tem pessoas dignas... Preservar a imagem. Seria interessante que fosse feito o teste de DNA. Corde louco no meu programa! Ontem, pega fogo nesse programa. Porque ontem, para quem não sabe, nós estávamos fazendo... O Estádio 97 móvel. Muito e quando descíamos com a limusine ali pela 9 de julho, aí apareceu um cara na janela, como muitos que vieram falar com a gente. Ai, Sombra! E ele disse, em claras palavras: sou filho bastardo de Domênico Gato. E ele tem uma xícara de café nas mãos, né? Pra provar que realmente era. E outra tatuada no braço. Isso, Ele tem tatuada assim no braço. Porra, velhinho. Ele tem uma camisa, aquela Palmeiras Agipe, do Gerson Kassaba, pra mostrar que ele realmente era... Então... Ô, Mota, você viu qual era a tatuagem do cara? Era uma xícara... E a asa da xícara não deu. Causou uma preocupação, porque eu estava aqui no estúdio com o Domênico, viu? Na hora que cortava, né, a transmissão, ficava ele aqui, que ele ficava mexendo no computador, ele chamou na testa, aquele jeitinho dele, ele falou, rapaz, será que agora vai sair a asa? Será? Ficou com a pulga atrás da orelha, hein? E onde está ele nesse momento? Eu até tentei ver se o RG do rapaz era de Santos, São José ou Araraquara. Ah, difícil, hein? Mas, você em breve no programa revelação da onde São Paulo mesmo, né? Vai ser forte quando eu revelar. Mas agora tá na moda, né, Bento? Aparecer filho fora do casamento aí nas pessoas famosas. Encarar numa boa, né? Olha, faz bem pra sociedade. Atenção você que tá na Zona Oeste. Atenção você na Zona Oeste de São Paulo. Deixa eu ver aqui pra você. Região de Pinheiros, atenção. Região de Pinheiros. É. Se eu fosse você, eu comprava um barco já. É, o modelo Noé. Zona Norte também tá ruim. Rapaz, olha como tá. Modelo Noé, pode pegar. Corra, Lola, corra. Temos uma visão privilegiada aqui do 14º andar, né? Uhum. Do nono andar, aliás. Do nono andar. Agora você me assustou, velho. Que a gente tem. Agora você me assustou. Nono andar. É, rapaz. Tem aquela sobreloja, não dá 10. Confundi com o andar da casa do meu pai. Que susto! Mas vamos lá. Não, é sério, olha isso, bicho. Aí você vai ver nas imagens, eu quero imagens. Põe exclusiva aí. Tá descendo. Pelo amor de Deus, dá trabalho pra fazer. Já chegou. Vamos às manchetes, falar em temporal. Falar em temporal, seu Bento. É, vamos lá. Amigo, nós tivemos proveitosa ontem. Vem não. Gostaria... Não, dá notícia, pô. Não, então, afirmar... mas... É triste, mas você tem que dar notícia. Deu notícia pior esse ano. Vai, força. Tá acabando. Vai, respira, nossa, eu pensei que o Natal ia ser mais feliz. Né? Para vocês. Teve a lista de dispensa. Teve, mas isso daí a gente já sabia que ia. É. Né? Já sabia que ia o Vitorino, o Wesley, o Bruno César. Bruno César, que ele falou? Nossa, ele falou uma frase fantástica. Ele falou, pegamos o time na Série A e deixamos na Série A. Cumpri meu papel, ele falou. Cumpri meu papel. Ele falou que saiu do Palmeiras com a sensação de dever cumprido. Isso aí é com a barriga cheia. Olha, o único lugar que o Bruno César pode falar sair com a sensação de dever cumprido é se ele for no rodízio, velho. Exatamente. Olha o dilúvio que tá caindo agora. Enfim, então, mas hoje comenta-se aí que Oswaldo de Oliveira seria o nome mais próximo pela questão também financeira, né? Já que o Mano Menezes, a gente sabe que o salário é um pouco alto, aquela coisa toda. Oswaldinho talvez seria a opção nesse caso, que é o que também tá no mercado aí, né, dos mais conhecidos. Ah, Bento, mas ó, aí o Palmeiras eu acho já começa a errar, hein? Eu também acho, certeza. Porque querendo ou não, o Palmeiras ele precisa daquele choque, mano, tem que ser aquele cara que vem agora e bata com o bastão na mesa, pra não usar um outro termo. Ó, tem que ser Abelão, até o próprio Mano Menezes, Luxemburgo, tem que ser um cara, mano, que o grupo olha e fala, opa, vamos obedecer, porque aí o buraco é mais embaixo. É. Agora chegou o Oswaldo, todo amigão, vamos lá, vamos jogar, fazer um torneiozinho de videogame. Ah, não dá, velho. Fazer o quê? Torneiozinho de videogame. Ah, mas eu concordo com o Mano. O cara, o técnico hoje pro Palmeiras, é aquilo que é a tese que eu defendo. O cara tem que ser maior que o time. O cara tem que chegar sendo maior que o time. Se não chegar no Palmeiras hoje, um cara maior que o time... Vai nadar de novo e não vai acontecer Oswaldo, nada. Oswaldo, na minha opinião, desculpa, mas falo, é contratar agora para em março, abril já cair. No Paulista. É isso. Mas olha, eu entendo que também fica na média de um monte de técnicos aí, cara. Quando ele treinou São Paulo, eu era extremamente crítico do Oswaldo. Sim. Mas hoje, até mais maduro, posso dizer assim, na época, naquela época mais novo. Pra mim, o Oswaldo era o pior técnico do mundo. Hoje, se ele estivesse dirigindo São Paulo, como a gente viu dirigindo o Santos, eu não vou dizer que é o pior do mundo, não. Eu vou dizer assim, pô, tá na média da maioria. É o pior. Pô, se tá na média, é a maioria. É perfil, Sombra. Um ou outro aí que se destaca. Mas botar emoção nessa hora é complicado. É perfil. Agora, se eu fosse palmeirense, também ia estar pensando como vocês. É técnico. Você tem o técnico pra montar time, você tem o técnico pra dirigir um time pronto, você tem... São vários perfis que você tem. Por exemplo, se eu pegar o Joel e o Oswaldo de Oliveira, estão no mesmo nível. Você pode considerar no mesmo nível. Só que não tem mais panca. Mais um recado aqui sobre o menino da base, o Gabriel. Tá emperrado o negócio. Tá de novo? De novo? Ainda não. Contato fechado. Mas não tá ainda não. As notícias que vêm... amigos meus que são bem informados, tinham me dito que esse menino ia pro São Paulo. Olha, amigos meus, mas peraí, outro dia já não tinham anunciado a renovação? Não chegaram ainda a anunciar, de forma oficial não. Falou que tava bem encaminhado. Bem encaminhado. O problema do Paulo Nobre é isso, né? O bem encaminhado dele, a gente sabe onde vai dar. O Kardec também tava, né? Olha, exatamente. Será que eles foram almoçar? E o Nobre não quis pagar os 10% da gorjeta? Eu fiquei sabendo que o menino se revoltou porque o menino quis sobremesa e o Palmeiras não quis pagar. É muito caro. Kardec quis sobremesa. O Kardec que é baita jogador, fala a verdade. Alexandre Matos, esse que dizem, está vindo pro Palmeiras para ser o diretor de futebol do Palmeiras. Meu Deus. Segundo o Lance, postou e publicou hoje. Disse que o Lance diz, agora à tarde, dizendo assim, que o Matos, acertado com o Palmeiras, teria ligado pro presidente do Cruzeiro. Teria ligado, cogitado uma possível volta ao Cruzeiro. Com lágrimas nos olhos. Mas ouviu do presidente do Cruzeiro? Não. Ah, não. Meteu um nananina, não? Fez nananina, não? Será que ele bateu arrependimento? Será que ele falou, nossa, eles estão levando o Asfalto, pô? Mas peraí, você viu que aconteceu isso no Vasco, né? Você viu que no Vasco, o Vasco anunciou o Marquinhos Santos, aí ligou pro presidente, o Marquinhos Santos, tudo certo. Aí o presidente do Curitiba viu, se ligou pra ele e falou, você vai mesmo? Eu decidi que não. Aí meteu que tinha um problema de saúde em família e decidiu não ir mais para o Vasco. Mas anuncia por aí também contratação? O cara assinou o contrato com o Vasco? Eu já não sei, mas ele tinha anunciado tudo. É engraçado, no futebol, ninguém viu, né? Bicho, os caras têm uma mania de ficar anunciando contratação sem estar assinado. Sombra, será que o Eurico daria uma dessa, velho? Nesse fim de dezembro, o que mais tem é anunciando. Mas olha... Mas não, eu não tô aqui pra pré-julgar. Se o cara disse... Não, você é o maior pré-julgador do programa. Não. Se o cara disse que tem um problema... Se o cara disse que tem um problema de saúde na família, a mulher dele que tá com problema, se o cara... Cara, tem que se respeitar. Faz essa opção, desculpa, mas até que se prove o contrário, não vou duvidar do cara. Não, também não, RG. Porque muita gente colocou em dúvida isso aí, né, RG? Como é que o cara morando em Curitiba, eu morando aqui, eu vou colocar em dúvida que o cara mentiu? Não dá pra colocar. Eu disse isso, eu disse que o Vasco não sou. Como é que o cara vai mentir que a mulher dele tá com problema de saúde, por isso ele, e talvez ela não queira ir pro Rio, não queira se mudar pro Rio, não queira sair de perto da família, enfim, sei lá por qual motivo, aí o cara mete uma dessa, ele simplesmente deveria, ele chegaria, se fosse o caso, e ó, me arrependi. Se queima. Fica feio. Ele não pode fazer isso. Não pode, mas assume, porque não vai querer mais, mano. Agora, eu não acredito que um cara colocaria uma pessoa da família doente pra alegar e justificar que não vai. Não precisaria. Exigir do compromisso. É que é complicado, RG, você ter a cabeça ali, você ter o foco. Quando você tá passando por um problema. E ninguém sabe qual é a doença, né? É realmente complicado. Qual é a doença? Não dá pra gente colocar em xeque. Você lembra quando o Estevão Soares esteve aqui, que ele falou do filho dele, que ele ficou sem trabalhar? Sim. É fogo, meu. Não dá pra você medir isso. Ô, seu Bento. Mas, por exemplo, se eu tivesse na condição dele e visse o Vasco, RG... não tô duvidando, que fique bem claro aqui que eu não tô duvidando aí da palavra do Marquinhos. Não tá mesmo? Mas, Sombra, se eu chego lá no Rio, eu vejo o BO que é, velho. Você vê o Carlos Alberto te esperando. Fala, meu cachorro tá com pulga, velho. Eu não consigo ficar aqui, não. Seu cachorro tá com quê? Com pulga. Pulga? Fala, meu cachorro tá com pulga. Eu invento qualquer desculpa, velho. Mas você acha que os caras não sabem o tamanho do problema? Ah, mas quando você vê de perto é pior, moto. É a mesma coisa, você tá lendo alguma coisa a respeito do Haiti aqui no site. Aí você vai pra lá. Se você desce lá, é outro contexto bacana. Mas e aí, seu Bento? Tem interesse ainda no Fred, né? Aquela coisa toda, o Palmeiras, mas... O salário do cara é... Fred, Não sei, então, enfim, vamos pro Corinthians. Olha, melhor. Esses jogadores do Fluminense, ao mesmo tempo que são uma grande oportunidade, não são, porque todos eles têm uns vínculos e salários altos, né? Então você não sabe como. Porque lá, o cara tá preso ao Fluminense, mas ele recebe maior parte da empresa de seguro-saúde e por aí vai. E aí, o cara vai dizer. Hoje eu tava lendo aqui, o Rafael Sobis quer rescindir o contrato. Legal, ele quer rescindir, mas como é essa rescisão aí? Parte do quê, né? Ele não vai dispensar a parte dele. Possivelmente vai rescindir, mas não vai dispensar da parte dele. Vai abrir mão, né? E ao mesmo tempo são jogadores. Você vê Conca, Fred, Sobis, todo mundo de jogador bom. Eu li hoje que ele estaria indo pra fora do Brasil, o Rafael Sobis. Mano, se você pudesse escolher um dos três, Fred, Sobis, Conca, daria quem pro Corinthians? E tem o Cícero ainda. Conca? Conca, fácil. E tem o Cícero. E tem um Cícero, mas não, mas tô ainda na linha dos mais famosos, vai. Você, Portuga, pra Portuguesa. Não, Sombra, eu gosto. Pra Portuguesa muito... não, pra Portuguesa. Não, pra Portuguesa pra qualquer coisa. Agora você... Aliás, você tocou na não, Portuguesa. Não, agora você foi, você judiou. Um abraço foi pro cara, muito gente boa, que tentou nos contactar, o Jorge da Nicola. Lupa. Não, o Jorge Nicola. Ele tá lançando o livro dos maiores craques da Portuguesa, quer dizer, o que sobrou. Tem quatro folhas. Né? É. Que vale mais que a sua história toda. Enéas, o teu foi Neto e Marcelo. Tá de brincadeira. Paulinho Maquilar. Não, aí nem entra Bentinho. Só o Julinho Botelho, Zé Maria, Zé Roberto. Já passou no Conselho. Ah, desculpa, Zé Maria não é craque, velho. Só o Denner. Zé Roberto não é craque, velho. Inclusive o Ronaldo. Olha, o Zecão. O Zecão foi mais goleiro que qualquer um que usou a camisa do Corinthians até hoje. Não, mas vou falar sério aqui, gente. Ó, o livro tem quatro folhas. Ó, tem lá Denner, tá certo? Enéas. Aqui, ó. E a primeira. Sim, a primeira lá. Foi, desculpa, mas você lava a boca pra falar da luz. Eu só falo sério, eu sou sério. Ó, o livro tá aqui. Aqui, o Jorge Nicola. O livro é o seguinte: os 10 mais da Portuguesa. Fala é os nomes. Pinga. Pinga. Antigo time. Pinga Diniz, irmão. É. Djalma Santos. Ah, é verdade. Então, tem quatro folhas, eu falei. Brandãozinho. Brandão, eu não conheço, mas todo mundo fala. Juliano Botelho. Nossa, CDC agora na Alemanha, lá os caras vão lembrar do Brandão. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Não precisa nem dizer, né? Félix. Aí, o goleiro que foi execrado aqui na seleção brasileira. Félix foi campeão do mundo. Titular, campeão do mundo. Tudo bem, vai. Vai, Félix, vamos aceitar. E vai ir o príncipe. E vai ir. E vai ir, jogou muito. Enéas. Jogou muito. Isso eu falei. Capitão! Hollywood! Capitão! Capitão, é mais uma homenagem. Capitão, mano. O cara que mais jogou homenagem. Capitão! Mais uma homenagem. Capitão! Capitão pela extensão da carreira. Hollywood é craque agora. Zé Roberto. Jogou. Não é craque, gente. Jogador de seleção. Mas não vamos banalizar o termo craque. Craque é aquele cara diferenciado. E tem um que jogou mais que a história do Corinthians. Tu pode juntar todos eles, não dá meio. O Denner. E queria jogar no Corinthians. Morreu insatisfeito. Vai pro jogo. Morreu insatisfeito. Então, o acho só que falaram pra ele, olha, estamos vendendo não você vem, pro não. Corinthians, ele... O lançamento é amanhã. O cara acelerou o carro, o quê? O lançamento do livro é amanhã, das 14 às 17, lá mesmo no clube. Vai gastar o papel, hein? Ao Jorge Nicola. O senhor vai ter que estar lá amanhã, hein? Amanhã, rapaz, vai ter que ir lá, porque o cara te convidou. Agora é importante... Um abraço pro Jorge Nicola. Agora é importante, dizer o seguinte, pro Mano. O quê? Um livro da Portuguesa com 100 folhas, não importa ao corintiano. Um livro da Portuguesa com uma folha é muito importante para os torcedores. É claro, não tenta fazer média. Não tenta fazer média. Foi bem, demais. O bagulho é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu falei quatro sem saber que eram os 10. Ó, Djalma Santos, tá certo? Julinho Botelho, o Denner. Tá, tudo bem, tudo bem. Quantas páginas você falou? Não, Ivair não, qualquer outro. Que eu falei Enéas. Mas o Ivair também foi um ótimo jogador. Quantas páginas você falou? Quantas páginas você falou que tem no livro da Portuguesa, mano? Quatro, ele quatro? Falou. Quatro desses caras aí. Corintiano basta duas, sabe por quê? Só põe figura, não sabe nem. Só põe figurinha. Só põe figura, só põe as fotos, ó. É um livro esse aí. Ó, Julinho Botelho, Djalma Santos, o Enéas e o Denner. Os quatro que eu falei, sem saber. Olha. Bom, mas tudo bem, já que o Mano, que a Portuguesa incomoda com todo respeito, com todo respeito. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não tô sacaneando. A Portuguesa incomoda mais o Mano do que o Palmeiras. É impressionante. Imagina, eu adoro a Portuguesa. Mas do Palmeiras, porra, imagina se não adorasse, velho. Com o irmão, com o irmão. Mas peraí, eu não chuto cachorro morto, velho. A Portuguesa tá viva. Eu vou contar o porquê. A Portuguesa tá viva, mano. Ele jogou na Portuguesa quando menino. Ah! Infelizmente, foi dispensado, foi dispensado. Dispensado não. Foi dispensado. Eu joguei mesmo na portuguesa. Não, não. Eu joguei mesmo na portuguesa. Dedada. Não, negativo. Aqui nunca passou, não. A portuguesa é um clube sério, tá certo? A portuguesa é um clube sério, sempre foi. É, eu não continuei na portuguesa porque eu não quis. Não, mas é verdade. Me desculpa, Eu acabei optando Portuga, porque é verdade. Eu preferi ser a pedra do que a vidraça. Agora, vou falar com você. Ô, velho. Tudo que você falou é muito mais legal estar na mídia do que jogando. Eu queria corrigir você numa coisa. A portuguesa. O que eu falei é verdade. Era um clube sério. Você imagina esse frango no vestiário. Velho, vem cá. RG, pô, pegava muito no gol, RG. Imagina eu. Não, imagina eu jogando Campeonato Brasileiro, vocês falando de mim aqui, acabado de pagar pau. É verdade. RG, se liga. Maior pintinha de play. Boy, esse aí, primeiro dia do treino, a mãe e o pai foram levar de carro. Abraço, rapaz. Treinou de pullover, pra não tomar chuva. É, e ele desceu de pullover. Desceu de pullover. Bacana, isso aí não é pra mim, não, tiozão. E a dona Ana Maria falou assim: Maurício, se agasalha! Tava chovendo, tava chovendo. E chute amarrado na canela, bacana, cara. Bacana. Aí não deu. Quem não tem uma marca na canela aqui são vocês, bacana. Sempre joguei na várzea, no salão e no campo. Voltou pro carro depois do treino do vestiário, aí o seu Zé falou: e aí, filho? Não quero mais, não. Imagina, rapaz. Bateram em mim, Todo time que eu me submeti a uma peneira, eu passei. Eita. Flamenguinho de Guarulhos, Guapira, Portuguesa. Eu era um monstro, rapaz. RG. Pai dirigindo. Seu Zezé olhou no retrovisor da boa e velha Belina. Ele olhou assim, e via ele mordendo o lábio e chorando. Negativo, rapaz. Bateram em mim, pai. Sempre joguei muito, velho. Sempre joguei muito. Mas só pra rodar aí, aos torcedores da Portuguesa. Eternamente considerado na várzea aí. Tamo junto, rapaziada. Que gostam e cultuam o clube. A Portuguesa tá no Lava Jato também. Sim, ó, cuidado, hein? Não tá? Não duvido. Não duvido. Aos torcedores portugueses, recomendo. Agora essa mangueira tá indo longe. O jato dessa mangueira. Olha, esse lava-jato, meu amigo, é interminável. Se os caras soubessem, não tinham ligado. Leivinha entraria no livro? Porque Leivinha não tá. Tem nego aqui questionando Leivinha. Lógico que entraria. Claro que entraria. Aí, tá vendo o Jorge Nicola? Você quer mais? Que explicar isso aí. O maior jogador da história do Corinthians foi formado pela Portuguesa. Basílio. Também, eterno 77, eles adoram. A história do Corinthians foi da Portuguesa. É, eu acho injusto. 77. É que eu acho injusto. É, se tivesse que fazer um livro, Sombra, dos maiores jogadores da história do Corinthians, porque teria que escrever como se fosse o Velho Testamento, velho, de tanta folha que ia ter. É verdade, isso é de brincadeira, velho. Inclusive, isso aí seria um resumo, velho. Ia ser um Velho Testamento, mas ia ter que ser um resumo pela espessura do negócio, velho. Tá de brincadeira. Continuando com as manchetes. Não, vamos ao Corinthians, né? Então vai lá, fala do Corinthians. Corinthians. Corinthians tá na espera do Tite. Tá esperando ele chegar. O Tite tá aí falando, não quer dar entrevista, não quer falar sobre o assunto, mas final de semana, máximo segunda-feira, já o Tite anuncia. Mas também, por enquanto, é isso aí só, hein? Tá ainda o pronúncio do Guerreiro, tá difícil. O Danilo melou, né, mano? Parece que o Danilo aí vai pra outro time. É, o Danilo, o goleiro da Chapecoense. Não rolou. Melou, é que tá rolando uma rivalidade idiota entre a diretoria aí, na condição do Mário Gobbi, que é o atual presidente, e o Roberto, que apesar dele participar da situação do clube, RG, é um cara que já tem buscado alguns jogadores, já tá intermediando, inclusive, a conversa com o Tite. E isso aí tem gerado um certo ciúmes. Porque você sabe, né, RG, o cara tá na cadeira lá, o cara fala, quem manda aqui sou eu, como é que você tá negociando? Então, onde ele pôde vetar, ele vetou. E já foi a contratação desse goleiro aí do Danilo. Eu também não entendi muito bem, o RG, porque o Walter, ele sempre se mostrou aí um goleiro muito seguro. Às vezes que ele participou aí, né, vestindo a camisa do Corinthians aí, todo mundo confia bastante nele. E o Corinthians ia repassar ele pra Ponte Preta. Então, ficou meio que uma história aí meio mal contada. Quem contratou o próprio Walter e quem vetou, mano? Não, houve um contato aí já apalavrado do goleiro Danilo, que faz parte aí do time da Chapecoense hoje. E ele viria pro lugar aí do Walter, que seria negociado com a Ponte Preta. Por parte de quem? No Corinthians? Quem que entrou em contato para fazer essa... Então, RG, falam que esse Danilo, ele pertence também aí ao Fernando Garcia. Ah, tá certo? Que é irmão do Paulo Garcia. Entendi. E o Walter também pertence. Ou seja, ele tá cheio de jogadores ali, porque se eu não me engano, acho que o Petros também pertence a esse Fernando Garcia. Mas então o Danilo não tem nada a ver com o empresário do Banana, mano? Porque o que eu tenho ficado sabendo é que o Banana... Era o jogador que o Corinthians queria. Aí o empresário do Danilo falou, ó, pra facilitar a situação do goleiro, me põe esse goleiro junto aí na negociação do banana e leva. Isso é bem normal no futebol, né? Olha, mas... Eu fiquei sabendo dessa história aí, mano. Geralmente, Portuga, quando você faz uma venda casada assim, é porque o bom que você quer, você tem que levar um ruim junto. E não é o caso desse Danilo. Não, os dois são bons, né? Esse Danilo, goleiro da Chapecoense, é um goleiro aí que eu acho que ele tem realmente chance de estar jogando no clube grande. O banana é horrível, tá? Eu falei... Não, mas o Leandro nesse campeonato brasileiro, ele não fez um mau campeonato não, cara. 11 gols. É, ainda mais aí, talvez, pela limitação do time da Chapecoense, ele foi bem, velho. Ele foi bem, não foi um mau jogador no Campeonato Brasileiro, não. Mas geralmente quando você faz esse contraponto de falar é uma venda casada, você tá levando o bom, RG, mas tem que levar o ruim também. Claro. Não é o caso do Danilo, não, cara. Eu acho que esse Danilo aí, se um clube grande for atrás dele aí, vai contratar um grande goleiro. O cara deve pelo ter menos aí frustrado pra caralho. Pô, imagina, RG, o cara pensando assim, o cara não, vai lá no shopping. O Natal do cara, velho. É, o cara tá no shopping ali, ele vai pegar aquele panetone lá que só tem frutinha cristalizada. Aí cara, pega esse aí. O cara liga. Recebe a ligação do Corinthians, RG, o cara já atravessa o mercado ali, vai lá pra aquela loja cara de chocolate lá e fala, pega o melhor panetone que você tiver aí. Nossa, aí velho. O cara vai lá, RG, no... recebe a ligação de novo, fala, ó, melou a transação Corinthians. Esquece. Ele fala que o cartão foi roubado, fala, ó, estorna aí e devolve o panetone, mano. Você imagina a situação do cara, complicado, velho. O jogador não deve ser fácil, não. Um panetone até agora nada, hein? Ah, mas vai chegar. Cadê? Sumiu. Vai chegar. O Guerreiro também não resolveu, né, mano? Vai chegar. Olha, Mota, eu acho que nesse final de ano é muito complicado aí as pessoas tomarem alguma iniciativa pra resolver algum problema. A menos que... Corinthians iguale a proposta que ele recebeu da Arábia, eu acho que ele vai aguardar até o último momento para poder decidir. E eu, se fosse diretor do Corinthians, eu volto a falar aqui. Sou eternamente grato ao Guerreiro, foi importante na conquista do Mundial, no Campeonato Brasileiro desse ano ele também foi, talvez, ele mais 10 nesse time do Corinthians. Mas não dá para pagar o que o Guerreiro tá pedindo, não, velho. Não dá para pagar. Nenhum clube pode ser refém de jogador, 7 cara. Milhões de dólares, é isso, mano? É, o que ele tá pedindo de é isso. De luvas, isso. Né? Mais 500 pau de salário por mês. E o Internacional, esse papo é conversa mesmo, imagina, mano? Imagina, velho. Tem certeza, o mano? Inter se vendeu o Beira Rio e o D'Alessandro, não dá metade desse valor pro Guerreiro pôr. O Inter comprou um jogador hoje muito bom, hein? De Rascaeta comprou um jogador pra Libertadores, muito bom jogador mesmo. E falam também, Sombra, que o Edu tá lá na Itália, lá intermediando talvez a vinda do Maicon. Não sei também se procede, porque agora deu uma azedada ali também entre os diretores, Mário Gobi, todo mundo ali tá um de nariz virado pro outro. Mas o Mário Gobi, o negócio é o seguinte, eu vou te dar um conselho. Já que você não fez nada até agora com o presidente do Corinthians, nada que preste, né? Pô, deixa os caras trabalhar, deixa os caras fazerem proposta. Esse fevereiro. Momento pré-Libertadores do Corinthians tá bem ruim, hein? Ruim em que sentido? Em todos os sentidos. Por quê? Você é classificado, tranquilo. Você não sabe quem vai ser o técnico. Isso é normal. Você tem tretas mil na direção. Você, não tendo técnico, você às vezes não sabe nem quem serão Sombra, os contratados. Já tem o técnico, só não oficializaram. Já tem o técnico. Ah, então tá tudo sabe. Bem, então tá tudo bem, lógico tá tudo tranquilo. Tá. Lógico que tá. Pode ir embora, Guerreiro. Então você acha que quem foi buscar o Tite já manda do Tite? Olha, Mota, eu acho que já estão intermediando aí conversa com jogadores por aí, mundo afora, e o Tite já tá sabendo o que tá acontecendo. Porque pra mim, ó, o próximo presidente do Corinthians será o Roberto de Andrade, tá? Vai ser o Roberto. O técnico que mais agrada o Roberto ali é o Tite. Não só o Roberto, porque até do lado da oposição aí o Tite, ele, eu acho que acaba agradando a gregos e troianos. Então o negócio é o seguinte, velho. Quem for contratado, pode ter certeza que já vai ter o aval do Tite. O Tite já vai ter dado a bênção, fala. Pode trazer que isso aí eu confio. Porque não tem como, Sombra, não tem nexo. É você começar a contratar uma série de jogadores aí a dar com pau... Sendo que não tem, talvez, aí o aval do treinador. Não que também tudo que você vá contratar tem que passar pelo treinador. Se é um jogador certo. Que você entende que é promissor, mas e confia... Quem o Corinthians fechou efetivamente até agora? Ninguém. Só um. Não, tem o Leandro aí, Mota. O Leandro aí, o Leandro Banana já tá. O Christian já tá. E o Corinthians, ele tá ainda na expectativa de fechar mais alguns jogadores. Leandro aí. Banana? Aquele lá do Chapecoense? Tá certo. Muito bem, você está vendo as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Também oferecimento de Outback. No Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Grupo Ester, o nome construído com história. O oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Agora, um recado importante do Benjamin sobre a Ester, não é, Benja? Olha, você está procurando um investimento seguro? Então vai na minha. Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Ester. Presta atenção nessa dica. É o Hyper Home Design, no alto da Boa Vista. E olha, falar em alto da Boa Vista, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do alto da Boa Vista nos últimos 5 anos? Sabe? Chuta aí. Então vou te falar. 241%. Você não ouviu errado, não. 241%. Então vá conhecer o Hyper Home Design. Estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, vou te falar, mais barato que muito carro por aí. É, mais barato que carro. Então, amigão, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é o Hyper Home Design. Liga lá, 5546-0439. 5546-0439. Fala que você ouviu essa dica aqui com o Benja no Estado 97, que você vai ver o tratamento que você vai ter. Mais informações, acesse www.esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Tá bom. Ó, os caras estão falando essa história de inscrever o Mota no tal do Master. Vamos comer extremamente mal. Eu vou. Se inscrever o Mota. Você tá louco. Eu sou. Eu lavo, passo e cozinho, filho. Se ele fosse escrito, ele ia querer me comer. Exatamente. Mota, você ia querer me comer e eu não ia aceitar. Eu ia ficar desconcentrado, não ia conseguir. Não, vamos comer mal hoje. Eu vou estar lá mexendo na panela, olhando pro Jacan. Vamos, Mota, vamos soltar essa selada. Isso aí, cueca, meu Deus. Vamos, Mota, logo. Meu Deus do céu. Pode brigar comigo, adoro. Língua bom, não é, velho? Adoro. Língua? Depende aonde, né? Depende aonde. Tem que ser bem feita. Tem que ser bem feita. Tem que ser bem feita. Vamos ver. Por exemplo, se você perguntar sobre língua... Se você perguntar para a língua situada, para os elementos aqui na mesa, cada um vai ter... Então é o seguinte... Ter a sua condição. RG número 2, a pergunta... Olha, respondo, hein? Eu quero saber se você vai saber responder com astúcia. Não pergunta que eu respondo. Você tem ali duas línguas para preparar um prato. Você tem a do Portuga e a do Mota. Não, aí não. Qual você faz? Só que você que vai comer. Não. Rapaz, não tinha uma pergunta mais fácil. Você faz a do Mota ou você faz a do Portuga? Olá. Hã? Rapaz, você vai ter que comer uma das duas. Língua gorda é melhor. Hã? Tem que preparar e comer? Preparar e comer, ué. Como a do Mota tem. Hã? E aí? A do Mota ou do Portuga? Pensa bem. Você quer responder depois das manchetes do Santos? É, mas melhor. É? Falar em língua, olha, pra 2015... A gente vai fazer uma brincadeira muito legal. Da língua, já? Com língua. Bom, um abraço pra minha amiga Gabi. Em tese usa-se. Em tese usa-se. Se prepare. Chapa 3 lá da eleição do Santos. A Gabi tá com o rolo. Gabi Fernandes tá com o rolo. Se chamar o rolo, vai ganhar a eleição. Abraço, Gabi. Peixe, hein? O peixe tá indo agora sim, com patrocínio Master pro ano que vem inteiro. Resolveu lá com a empresa. Né? Tá beleza. E olha assim, uma boa notícia pra você. O Damião vê com bons olhos, talvez uma ida dele é o Cruzeiro. Agora precisa ver como fazer isso, né, RG? Eu, sinceramente, não sei o que é que se faz às vésperas de uma eleição, onde vai ser decidido se a situação continua, se a situação não continua. O que eu posso te garantir é que, pelo menos essa semana aí, esses últimos 10, 15 dias... O que a gente tem visto é o confronto entre clubes e imprensa. Imprensa afirmando isso e o clube desmentindo. Aí você pega São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, é a mesma novela. Ontem, por exemplo, o cara batendo o martelo, porra, o presidente tinha assumido, que o presidente tinha assumido e blá blá blá. Aí hoje você vê, o presidente vem a público e diz, porra, eu não assumi. Então você fica com essas versões, você fica com essas notícias, e você tem que trabalhar em cima dessas suposições. Isso é ruim, cara, é ridículo. A única sensação e certeza que o torcedor do Santos tem é que nós estamos atrasados. É que nós vamos começar um 2015... Atrás, puta, né? Nossa! Estão dizendo que o Palmeiras está atrás, mas, pô, se você pega... O Santos está muito atrás. Então é muito difícil. Você não tem como estabelecer visibilidade, perspectiva, porque... Não dá, como é que você trabalha em cima disso? O Robinho mesmo hoje falou que não sabe, né? Não, o caso dele tá indefinido. Robinho, que nessa última passagem pelo Santos, desculpa, mas foi muito melhor pro Robinho do que pro Santos. Ô, velho, Se o Santos não abrir o olho, pode entrar no mesmo patamar do Palmeiras, de dificuldades financeiras, administrativas, que aí vão refletir no futebol e começar a ficar naquelas lá, de ficar brigando. Concordo plenamente, você tem que fugir essa coisa do popular, de fazer média com torcida, de trazer o jogador pela quantia que o jogador quer ganhar, de ceder para o jogador aonde o time tem que jogar. Isso provou que não leva a nada. O Santos perdeu um campeonato dentro da Vila Belmiro pro seu pior rival, pro seu maior rival. E aí, não, nós temos que jogar na Vila Belmiro, porque a Vila Belmiro... Porra, não tem nada, acabou esse tempo, cara. Pode, mas prioriza não. Jogar aqui no Pacaembu, não, mas né? O Santos, então, ô Sombra, pode. Mas, porra, pensa. Você pode na hora certa, no momento certo. Agora, você não pode trazer no Damião por milhões... Trazendo o Robinho por milhões, você não pode ficar na Vila Belmiro. O Santos comprou o Damião. Você não pode ficar na Vila Belmiro. O Santos comprou o Damião de um time brasileiro pelo preço que se venderia para fora. Isso se o jogador estivesse no auge. Um jogador que nem o Damião, o preço que o Santos pagou, dizem, falam aí de 12 milhões de euros, é isso? Por aí. Isso é preço final de venda pro exterior quando o cara tá no auge. Que é o que vão pagar por um artilheiro aqui no Brasil, o clube vem de fora. Porque você fala, mas Neymar, Lucas, é diferente, são jogadores com habilidade diferente. O Lucas aí é negociado pelo São Paulo, sempre tem um brilho a mais. Então, bom, mas aí... Tem o quê? Não é. São Paulo vende bem os caras. São Paulo vende bem vende, os caras. Vende. A gente vendeu o Casimiro. Conseguiu vender, passar umas coisas. Vamos corrigir. Vender bem é uma coisa. Enganar o comprador é outra. Não, enganar não. Ah, mas o Lucas faz sucesso na França lá, ué. Enganar não. Os caras que compram. Tá certo. Agora o Damião, o preço final seria de venda. 12 milhões de euros é preço para o europeu comprar do brasileiro. Aí o Santos vai e compra do brasileiro. É ridículo. Entendeu? Então essa consciência tem que ter, cara. Agora, é amadorismo total. Agora, sempre dá essa impressão. A gente discute a porra do profissionalismo, mas, sinceramente, acompanhando o noticiário de todos esses times, tem como fazer profissionalismo? Desculpa, não tem. Não dá, né? Não tem. Desculpa, mas não tem. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E o RG não respondeu. Você vai comer a língua do Portuga ou a língua do Mota? Não. Eu respondo com todo prazer e com toda sinceridade. Ah. Eu morro de fome. Melhor agir. Tem que responder. Se não quiser comer, então responde. Que língua desses aí você acha que é mais suja? Não. A do Mota ou do Portuga? Imagina. Ah, bom, aí eu recomendo. Qual teria que ter mais cuidado pra lavar? Ih, mas aí eu já pensei agora no videogame desse lado. As duas, porque, pô, não dá, velho, não dá. Videogame, me respeita, filho do meu... Ah, videogame. Olha, vem língua com gosto de bacalhau, velho. Joystick. Não. Respeito. Aliás, quem quiser me ceder lá um videogame de última geração... Olha lá. Casa do pequeno Bernardo, eu agradeço. Casa do pequeno Bernardo. É, pede pro pai Toninho, né? Estádio 97, continuando. Pra quem não sabe, é que tem tanto ouvinte novo. É que uma vez, o Portuga... Tem ouvintes que estão com a gente aí há poucos meses, poucos anos, não sabe. Muitos. O Portuga, muitos anos atrás, dizem, em troca de carícias... Carícias, rapaz, me respeita, rapaz. Ganhou um PlayStation. Jogou na morte, meu irmão. O cara pegou o bicho da goiaba. Segundo o mano, não foi só o Play, não. Foi o cartão também. Leva o cartão. Falou, aqui, avenida, você merece. Avenida Roland Garro. Não tem Roland Garros. Avenida Rolão que você mora. Rolão, o quê? Continuando com as manchetes do Estádio 97. Tricolor, seu Bento. Tricolor, contratação, hein, Samba? Bela contratação. São Paulo fez o Wesley, né? Já tá. Ontem foi. Que coisa, né? Que momento, hein? Uma boa contratação. Se for o Wesley do Santos, sim. Wesley do Palmeiras, jamais. Tá chegando ali, camisa 8. Mas pera, como fez? O vice-presidente fala que não fez. Não, fez sim, já. Tá certo. Fez ou não fez? Já foi. O vice-presidente garante e bate o pé que não tem nada. Ele vai já desvincular do Palmeiras. Uma história que já tá rolando aí na imprensa é que é o seguinte. Isso foi uma vontade do Aidar. Meu Deus. Vontade do Aidar. Um capricho. Isso que eu ouvi dizer, que o pessoal da direção de São Paulo falou, mas não precisa de volante. Mas o Aidar fez questão lá, tal, porque tipo, ah, tá com birrinha de mim, então agora eu vou levar mais um. Bom, mas não foi... Não foi o Gil Guerreiro que veio na imprensa e disse que aceitou o cargo? Isso ele deu entrevista pra todo mundo. Vamos tentar falar com o Gil Guerreiro hoje? Vamos, porque ele veio e disse o seguinte, eu só aceitei o cargo, sou amigo pra caramba do Aidar, mas porque ele me deu carta branca. É verdade, Ele me deu carta branca, eu é que vou mandar. Mas disse que o Muricy gostou porque ele é o Wesley, seria um jogador que ele pode atuar em várias posições. No gol, aonde for. De volante, mas, de lateral, gente, de meia. O Wesley, pelo amor de Deus, o Wesley não é craque, gente. O Wesley é um jogador coadjuvante. O São Paulo não pode cometer o mesmo erro que o Palmeiras cometeu, exato, hein? Se é que vai levar, né? Vocês estão loucos, então assim. Tá louco, nós temos ganso. O Wesley, quando muito, pode ser um bom coadjuvante. No Palmeiras, nem isso foi. Agora, também dentro do contexto do Palmeiras, também dizem que o cara era meio maleta, sei lá, né? Isso aí. É isso aí. O Álvaro Pereira pode estar indo embora. É, com a vinda do Carlinhos, talvez já... Vá pro River. É. Diz que o River quer ele pra Libertadores. Não sei se o São Paulo vai liberar, assim, simplesmente, porque River tá na Libertadores, não tá? Então, São Paulo não vai querer, talvez, reforçar um time que amanhã pode estar brigando com o São Paulo. O que eu fiquei sabendo é que o River e o Boca foram procurados e gente oferecendo. E vou dizer de antemão. Nem River nem Boca tem dinheiro pra pagar. Também ouvi dizer que ele teria falado, um aumentinho, tal, não sei o que lá. Nego falou, que aumento? O Álvaro, gente, a torcida ama o Álvaro Pereira. Ama o Álvaro Pereira. O Álvaro Pereira é aguerrido, ele dá um sangue, é verdade. É o louco. Mas ele é ruim. Ele ganhou a torcida. Ganhou a torcida. Álvaro Pereira. Você é mó ingrato, mano. O cara quase morreu pelo teu time duas vezes, já. Mas vou falar um negócio, mas é ruim, hein? Isso é outro departamento. Não é ruim, é meio estabanado, mas você acha ruim? É meia boca, vai mediano. É isso, mediano. Ele é esforçado, mano. Tecnicamente ele é meio estabanado. Ele não é ruim, ele é o Cicinho versão 2. Mano, ele é afobado. Aloprado. Ele é aguerrido. É aguerrido, ponto. Mas é mediano. Tem moleza. É mediano. É igual o Cicinho. É mediano. Não é ruim, mas é aloprado pra caramba. Você quer ver o Oswaldo, por exemplo, O Oswaldo é aguerrido. O Oswaldo é aguerrido, corre pra cacete, marca, faz o que o Muricy pede. Vontade tem, não tem qualidade. Mas pega a bola, morre nele, não tem jeito. Vamos fazer o quê? Tem que ser sincero, tô sendo sincero, acho meia boca. Ah, mas você tem que colocar na balança aí, Sombra, o fato dele ter quase morrido duas vezes. Mano. É verdade, mano. O cara bateu a cabeça, lá desmaiou, voltou. Aí depois aí voltou pro segundo tempo, teve uma massagem cardíaca no banco. Aí o goleiro do Corinthians quebrou o dedo jogando, você não quer nem ver a cara dele. Hoje quebrou o dedo, destroncou o dedo. Agora tá legal esse respeito, entre aspas, no futebol, né? Kit, você vai pro Corinthians? Não, não tem nada certo ainda, imagina. Wesley, você vai jogar no São Paulo? Não, quem falou isso? Não tem nada a ver. No caso do Wesley, tem uma justificativa porque ele não pode falar. Senão o São Paulo pagaria uma multa. Mas imagina. Por que o São Paulo pagaria uma multa? Tá, disse que no contrato lá. Mas, Mota. Antes de se livrar do Palmeiras. Não, Mota. Até o contrato do Palmeiras. São Paulo? Mas a moral vai pra onde? Então, mas é coisa de contrato. É isso que eu tô falando, entendeu? Aí chega lá na frente, se o cara não vai, legal. Ué, não seria muito mais legal? O Palmeiras não quer o cara. Pois é. O cara já tá assinado com o São Paulo. Todo mundo sabe, acaba com a novela. Só falta provar. Pô, libera o cara e pronto. É igual o Tite no Corinthians, é isso que eu tô falando. Bom, é a mesma coisa. Participe, ligue, fale com a gente, 3284-7097. É verdade, os campeonatos acabaram, não é? Mas estamos aí às vésperas de 2015, vem Libertadores, vem muita coisa legal. Já no dia, na primeira semana de janeiro, na segunda semana de janeiro, atenção, a gente vai vir com promoção rolo compressor. É mesmo? Vai ser coisa legal demais, vai ser sensacional. Oh. Vem promoção bacana. Oh. Já pode ir preparando o passaporte aí vocês, hein? vou começar a correr atrás. É legal demais, tá bom? Muita coisa de novo acontecendo aqui no Estádio 97. Não vou falar, porque depois... Não vou falar. Agora eu não vou falar. Agora quem vai falar é o Benjamin, que vai falar de Hello Foods. Olha aí, amigão, você usa o telefone pra quem? Pra falar com o namorado? Com a namorada? Pra ligar aqui na rádio? Pra conversar com os amigões? Ah, você tá brincando. Você também usa pra pedir comida? Hello! Amigão, pedir comida pelo aplicativo do Hello Food, o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. E você ainda não pediu pelo aplicativo do Hello Food? Hello! Então eu vou dar três bons motivos para você pedir. Presta atenção. Primeiro, você pede comida nos melhores restaurantes da cidade sem precisar sair de casa. Segundo, você fica por dentro de todas as promoções de delivery que estão rolando. Terceiro, vários restaurantes aceitam pagamento online. Você pede e já faz o pagamento pela própria internet. Olha só que moleza. Hello! Tá esperando o quê, amigão? Peça agora pelo aplicativo Hello Food. Deu fome? Dá um hello! É isso aí, dá um hello! Pô, sexta-feira à noite, com esse tempinho ruim, meu Deus do céu, dá um hello! Peugeot 308 Active 1.6. Olha, esse 308 Active 1.6 2015, ele vem com motor flex start, ou seja, ele não tem o tanquinho de gasolina. Olha que beleza, não precisa nem ficar pondo gasolina naquele tanquinho. Tem teto panorâmico, tem rodas de liga leve e as mensalidades, R$750. Que isso? Tá muito bom! Ó, o Peugeot 208 vem com teto panorâmico, tem central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. E esse mês, toda a linha 208 está com taxa zero, não é bacana? E a versão grife do 208 vem com teto panorâmico, tem taxa zero também, e em 36 meses, e a primeira parcela somente em março. Ô velho, antes o Diego dizia, você só começa a pagar no carnaval. É. Mas março já é depois do carnaval, né? É verdade. Março já é depois do carnaval. E esse mês é o último mês de IPI reduzido. Aproveite, ligue agora mesmo. 4063-1489. 4063-1489. Aproveite e compre agora. Daqui a pouco o governo vai ferrar a gente. Marque um test drive. Respeite os limites de velocidade. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Pra você, olha, eu sei que você tá vendo agora. Você que agora embicou na Radial Leste. Você vai até... Vai metade da Zona Leste, você vai. Você tá prevendo que você vai chegar às 8h. 8h22 você vai chegar, né? Então, ó, daqui a 2 horas você vai estar chegando. Então, pelo menos até as 8 você vai ficar ouvindo o Estádio 97 aqui com a gente, tá bom? Mano! Cara, ficaram no veneno com você agora. Quem? Deu uma gorada no trânsito aí. Gorada? Mas é o trânsito. Vai ficar preso o cara no trânsito, velho. Você que tá... Você tem que fazer o papel de médico, Sombra. Você vê que o cara lá tá com um tiro de 12 no peito e fala, não, vai ficar tudo bem. Amigo, põe essa gás lá pra conter hemorragia. Você que agora tomou um choque de realidade, ficou bravo comigo, porque eu disse que vai ficar mais 2 horas no trânsito. Não fique bravo comigo. Você pode ficar bravo com Paulo Maluf, com Celso Pitta, com o atual, com tudo que é prefeito que geriu essa cidade nas últimas décadas. Crédito é todo deles pela porcaria de trânsito da cidade. É por isso que gostaria de criar o Aerotrem e virar prefeito de São Paulo. Levi Fudelix. Vamos, vote Fudelix. Preciso. O monotrilho, nada mais é. O Aerotrem, sabe o que? Mas vamos falar com ele. Mano, vamos falar com o ouvinte. Mas antes, eu quero dizer... Cada porcariada, viu, Bá? Aparece escritor não reproduz. Olhando através da janela e vendo que tá caindo, velho, 2 horas vai ser pouco. Vamos fazer uma represa móvel. Não dá pra fazer represa móvel. Onde chove, a gente leva a represa. Mas igual o Mano fala, engata lá o cabo de aço e puxa. É como o Mano diz, se é nos Estados Unidos... Os caras inventam o negócio, os caras inventam o negócio pra captar a chuva e levar direto pra represa. Vocês acham de um funil gigante? Então, os caras devem inventar um negócio desse. Mas é aí que tá no investido, né? E na boa, é porque ninguém quis ir a fundo, ninguém quis investigar isso daí. Mas pra mim, os Estados Unidos que inventou a água. Mas, alô? Como? Quem fala? Não força. Não sobra babando na mesa. Você perde credibilidade. O que você falou? Estados Unidos inventou a água. Não repete. É isso. Meu Deus do céu. Alô? Alô? Idiotio. Quem fala, mano? César. César do quê? César Alves Gasperini. César Alves Gasperini. E quantos anos, César? 41. Aí é RG número 2, 41, César. Não dá pra discutir com ele, né, mano? Por que não? Como assim? Porque César o que é de César, velho. Ó. Então não tem jeito. E, ô César, qual o bairro? Cara, eu tô falando da Grande São Paulo. Eu tô falando da cidade de Vargem Grande Paulista. Opa, Vargem Grande São Paulo. E aí tá chovendo? Cara, ainda não, mas acho que vai acabar o mundo, viu? E você leva uma vantagem em relação a todas as outras pessoas, né? Ah, é? É, porque uma vagem grande satisfaz a... Ah, não! Só ficar com outras opções de comida, já uma vagem grande já... Nossa, mas a vagem faz bem pra saúde. Sim. Faz bem. Ó, falar em bem pra saúde, já vou avisando aí a galera. Tem um shopping que eu frequento, Bar, que eu gosto... Que é lá no, eu vou lá no shopping do Ibira. As coisas tá caras, hein? Tá caro. Então já vou avisando a galerinha que Natal vai ser um envelopinho com 10 conto dentro. E ó, e 10 tá mil ponto... reais? Não, 10. Você tá louco? Parabéns! Caraca! Aí, Natan, aí, Milena, 10 mil, vovô vai dar. 10 conto! Pensa, tio! Ô, seu louco! Pensa, pai! É 10 conto, seu louco! 10 real? É, uai, 10. Tá bom pra caramba! Botinha, qual foi o melhor presente de Natal que você ganhou do Chuchu? É bala, hein? Hã? Ó! Hã? Ó! Deve ter sido muitos, hein? Caraca! Não, Chuchu é bom de presente. Ó! É bom, bala, presente. É bala. Lá é bala. É. Ô, César! Oi! E você trabalha com o quê, velho? Pro censo do estádio 97? Então, na verdade, eu tô desempregado, rapaz. Tô desde outubro sem trabalhar. Mas por opção? Na verdade, eu trabalhava numa empresa e a minha área foi extinta, né? E aí eu falei pra eles que eu queria tomar o outro rumo, né? Não queria ficar trabalhando, não, e me mandaram embora. Então, mas você tinha que ter tido, tinha que ter tido opção de política, né, mano? Porque, ó, tá vendo? Se cria tantas secretarias, tantos ministérios, você não estaria desempregado, tá vendo? É verdade. E o amigo, a área da sua empresa aí, ela foi extinta por quê? Ela foi vendida para uma outra empresa. Mas não foi nada de corrupção, essas coisas todas, não, né? Não. Fala essa palavra, que isso não existe daqui, você tá louco? É, na verdade, nada, né? Eu penso em você e não sei onde você enxerga tanta corrupção. Você viu, mano? Eu nunca vi um país tão limpo que investiga as coisas como o Brasil. Tchau, sai. Até, não, até na FAB, velho. Até na FAB, velho. Para, se bobear, até o Portuga aí. Mas eu me emociono quando vejo que o povo brasileiro confia na verdade e na justiça. Verdade. Ô, amigão, mas você com 40, 41 você falou que tem, né? Isso. Você já enjoou de trabalhar, você não quer mais agora? Só pra ter mais ou menos um plano assim. Não, eu tô procurando emprego. E qual a sua área? O que você trabalha aqui? A área de pesquisa. Pesquisa o quê? Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado pra você aí. Pesquisa a área de empregos. Fazendo. Casa de ferreiro, espeto de pau, pô. Pesquisa, velho. O que é nessa área de pesquisa? O que é um salário razoável? Um salário razoável? É, que você fala assim, pô, esse salário é bom, dá pra trabalhar legal e tal. É que tem vários setores, né? Ah. Tem a parte de executiva, a parte de consultoria, eu cuidava da parte de consultoria. Então, da sua parte de consultoria, quanto seria? Ah, é a partir de 5 mil. Essa parte de 5 mil, olha aí. Bom salário. É um bom salário. Bom salário. Ih, pô, mas tem cara que acha que 100 mil é pouco, imagina. Não, porque assim, eu vejo às vezes aí o pessoal falando aí, o pessoal vai fazer o censo lá, o pessoal, não, porque a classe A no Brasil é tal. Coloca a maior galera na classe A, RG. Se você tá classe A, você precisa ter um micro-ondas, uma geladeira e uma TV. Mas é verdade. O porquê disso daí, amigo? Quem controla isso? Esse instituto, que tem uma associação dos institutos de pesquisa, eles delimitam o que, que é a classe A, a classe B e a classe C. E aí todos acatam que tem que ser aquele nível ali, né? O problema é que você entra em um nível e dificilmente você vai conseguir mudar, passar para um outro nível. Claro. Mas aí acaba entrando em acordo entre todo mundo. Tá certo. Mas isso, mano, mas isso RG, é estabelecido pelo governo, cara. Não, mas o RG, eu acho que é ridículo, porque muitas vezes aí você vê uma pessoa numa condição aí que não é agradável pra ninguém, o cara, o cara é classe B aonde, velho? Classe B aonde? Bom, mas são os erros, né? É ridículo, é por isso que eu vou morar nos Estados Unidos, mano. Ô César, e o seu amanhã, time? Tchau. O seu time é classe A ou classe E? Graças a Deus ele caiu pra classe A. Caiu pra classe A? É. Ele passou pra primeira divisão. Ficou na primeira divisão. Ficou na primeira. Caiu pra classe A, foi... Jornalismo, meu Deus, palestra! Rapaz, viva o palestra! Falar, olha, o Dodô não tá aqui, mas nós temos um semi-palmeirense, que é o Portuga. Ah, eu conheço bastante o Portuga. Tá sem time. Tá quase virando. Vou fazer. Mas escolheu o Portuga, qual é? Escolher. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pro palmeirense, já que vocês estão zoando o cara. Que e deixa ele desabafar, porque ele deve ter muito pra desabafar. Palmeirense, eu vou dizer uma coisa pra você. O Palmeiras é um troço bem maluco. Agora, esse negócio aí de Oswaldo Oliveira, você gosta desse troço aí? Eu acho que é uma brincadeira. Eu não quero acreditar, mas parece que é isso mesmo. O que você pensa desse cara aí? Oh, rapaz, eu não acho que é boa coisa, não. Né? Meu ponto de vista. Eu não entendo muito de futebol. Eu gosto muito de escutar vocês. Aí vocês discutem de uma maneira muito alegre. Acabam colocando muitos pontos que a gente por fora não consegue ver. É, mas eu não sei se ele é muito a cara do Palmeiras, né? A minha visão é que, assim, o Paulo Nobre fez uma caca muito grande em 2014. Ele está querendo corrigir o que ele fez, na verdade, em 2015. E agora ele está querendo apagar o incêndio, querendo aparecer o primeiro que aparece, como se diz, a qualquer oportunidade que tem aí para poder querer fazer alguma coisa, né? Eu não acho que seria o ideal, né? Mas tem que contratar jogador, né? Porque não tem nem jogador, gente. Mas você é aquele torcedor lá da arquibancada, aquele torcedor que vai assistir o Palmeiras sempre que pode, ou independente de poder ou não vai, ou você é aquele mais sussa da é meio tipo Domênico, só da, vê de vez poltrona. Em quando, não liga não, quando muito. Eu posso, eu vou assistir, não é sempre que eu consigo, né? É distância também que eu moro aqui, né? Mas quando tinha os jogos aqui, faz um tempinho, né? Quando eu era em Barueri, eu vim assistir, Pacaembu eu vim assistir. Agora, desse campeonato aqui, rapaz, sinceramente, eu não fiquei com vontade nenhuma de assistir, viu? Mas porque... você tem que ir lá, meu. Tem que ir na boa e na tristeza. Meu, muito feio. Você não é casado? Feio. Você é casado? Sou casado. Aí o cara lá, o padre lá, quando casou você, você é que é o padre, não sei se é pastor, o padre fala na alegria susto, e na tristeza, etc. Não, você largou o Palmeiras na tristeza? É, você só vai na boa, hein, velho? É uma modinha, hein? Ó, igual a tua empresa, você viu que o bagulho começou a endoidar, você já falou, me manda embora, mano. O clube você fez a mesma coisa, velho. Pô, você não é confiável não, hein, velho? Mano, fala assim do cara. Mas é a verdade. Temos que falar a verdade aqui, pô. O RG disse que tem uma proposta legal pra você virar santista, cara. Ah, é? É. Olha, rapaz, diz que a torcida lá tá muito, meio pequena, viu? Tal. Precisa aumentar a torcida. Ó, porque em casa eu sou palmeirense, minha filha é palmeirense, meu sobrinho é palmeirense, meu pai é palmeirense, até o cachorro é palmeirense. Então, quem não é? Muda um pouco, velho. Não, dá pra mudar, rapaz. Tá no sangue. Não tem como explicar isso daí, viu? Porque senão, veja bem, na reunião do jantar, do almoço, fica um assunto completamente desinteressante. Se você torce para um outro time, a coisa já dá uma apimentada. Verdade. Tem um contraponto. Tem, porque aí não existe contraponto. Se o teu pai fala, o Palmeiras tá legal, você fala, tá legal. Se o teu pai fala, o Palmeiras tá ruim, você fala, tá ruim. Porra, sabe, é salada de chuchu. Ó, mas sem graça. Meu pai assistindo futebol, cara, deve ser igual o Domênico, rapaz. Ele fala palavrão até o seu pai horas, é muito, viu? Louco? É descendente italiano, rapaz. Descendente italiano fala pelas mãos, pelos cotovelos, pelos braços. Não. Igual o Domênico é impossível, cara. É. Não, o Domênico é muito louco, cara. Eu vi uma gravação louco que vocês colocaram aí, rapaz. Foi muito bacana. Não, ó, o Domênico. Ó, vou te falar, meu. Eu fico com dó da família dele, viu? É verdade. É muito triste o que acontece. É, porque os pais se trancam. O Domênico quebra a casa inteira. Quebra a casa inteira. Ao invés de trancarem só o Domênico, eles se trancam. É mais fácil eles se trancarem. Protegem, né? Inclusive. Aqueles magazines pra repor as ozônio. Você viu que a caçula. Inclusive, viu, RG? É até um aviso de utilidade pública pros vizinhos aí que puderem ajudar. Os pais do Domênico, eles se trancam, Sombra, na dispensa, que é um lugar pequeno, mas tem comida, porque eles não sabem quanto tempo o Domênico vai ficar. Vai ficar ali soltado. Diz que esse último jogo do Palmeiras, vocês sabem que a caçulinha dele não fala, lógico, tem três meses a caçulinha. Não fala, né? Mas diz que botaram aí, ligaram a televisão, ela tava na sala, ela fazia assim com a mãozinha, com o dedinho. De medo, rapaz. Ela fazia o sinal de negativo. Ela não queria ver. Não queria assistir o futebol. Com medo do pai. Diz a última vez que o Palmeiras caiu em 2012, o pai, a mãe e o Domênico só se libertaram no Campeonato Paulista. Ficaram esse tempo todo preso. Recomendo a família aí do Dudu, mora num prédio e tal. Seria de bom tom colocar uma rede ali na Já mas tem, puseram. No pátio, já tem. Não é na grade, era lá embaixo. Lá embaixo. Aquela aqui pra salvar. Tanto é. Uma rede aí. Que... O condomínio se reuniu e pagou a acústica, viu, mano? Apartamento. Ô, César, só um minutinho, porque eu tô vendo aqui um office boy chegando na rádio, um motoboy, trazendo um presente. Por favor, entra aqui no estúdio. Não falei que tem que trazer presente? Vamos ver pra quem que é o presente. Vamos ver quem que o cara tá. Se não for sacanagem. Pode entrar, por favor. Empurra a porta. Só empurrar a porta, isso. Por favor, vai ali naquele microfone isso, aí, ó. Isso, tá cheirando. Tá molhado, hein, filho? Senta aqui. Por favor, vamos conversar com ele. Vamos ver como é que tá o tempo lá fora. Por favor, pode sentar. Isso, hein? Tá molhado, mas não tem problema. Pode sentar. Problema. Pode sentar, dane-se. Quem vai sentar é o Bento mesmo. Fala bem aqui. Boa tarde, boa noite pra você. Qual o seu nome? Boa noite, meu nome é Cássio Fernando. Cássio Fernando, olha aí. Você tá todo ensopado, hein, mano? Me diz uma coisa. Quem foi o lazarento que mandou você fazer uma entrega a essa hora da tarde? Na chuva. Com essa tempestade? Com essa tempestade. É lazarenta. Alessandra. Alessandra é a lazarenta que mandou entregar? Você tá brincando. E que e entregar pra quem isso aí? Que tá escrito aí ou não? Tá, estádio 97. Estádio 97. É pra todo mundo. Olha, pega o envelope aí embaixo. Tá, vamos ver, pega o envelope aí embaixo, vamos ver. Tá no seu nome. E você, Cássio? E você, Cássio, tá feliz lá na tua empresa? Muitas entregas? O Natal. Ah, isso não vai dar certo. Tô feliz, sim, né? Final ganha muita ano. Caixinha. Acabei de ganhar uma. É mesmo? Mas de quanto acabei foi? É, foi boa a caixinha? Foi boa, 10 reais, né? Tá bom. Tá bom, né? tá bom, olha aí. O RG vai dar de Natal pro filho. Isso, né? O RG vai dar 10 contos de Natal pro filho. Ninguém sabe, não conquista uma agora. Leia o cartão. Leia o cartão aí. Tamo ganhando presente, viu, César? Pera aí. Cris e Bá. O que todo mundo deseja é que uma amizade virtual se torne real. Então a lazarenta que mandou é amiga desse cara. É, mandou da chuva. Alessandra Sanches. Alessandra Sanches. Olha, como é pro Bá, nem abro o pacote aqui. É, melhor não, porque a gente nunca sabe o que vai sair. É. Pior que vai ser mesmo. Tá muita chuva lá fora, ô Cássio? Então, agora tá mais fraco, né? Da onde você veio? Tô vindo aqui da Pompeia. Ô Cássio, como é que tava? Tá pegando. Ia acabar o mundo. Ô Cássio, com chuva é mais fácil ou mais difícil ficar quebrando o retrovisor dos outros? Não, assim, eu vou falar pra você, viu? É, eu não gosto de fazer isso porque eu penso que é como se fosse eu também. Mas né? O mano também prega esse papinho aí, sai arrebentando tudo que é retrovisor. Mas é que às vezes a gente fica nervoso, né, mano? Já tomou uma fechada hoje, ainda mais na chuva? Já. Hoje é quase que eu me estrepei, quase que eu atropelei. É mesmo? Que horror. Já caiu? Demais. Eu também. Quantas vezes você já caiu? Ah, não dá nem pra contar. Se for colocar na caneta... Mas já se quebrou feio ou só uma raladinha de leve? De todos os tipos. Já pensou em desistir, andar de moto? Agora, esse rapaz que tá aqui falando com você, ele diz que ele é o maior vida louca. Eu sou mesmo. Ele diz que é o maior... Tem cara de vida louca esse tal de mano? Não mas sabe o que é? Sabe o que é, velho? O bagulho é o seguinte. Cara de playboy? Mas peraí, peraí. Tem cara de playboy. Mas peraí, não é playboy. O bagulho é o seguinte, mano. Não, mas peraí. É que eu sou artista, velho. O negócio é o seguinte, mas sou vida louca assim, tio. Eu era um diamante não lapidado. Mas aí você começa a trabalhar na mídia, aí os caras falam, não, tem que tirar uma foto, tem que fazer a barba. Não, negativo. É o diamante rosa. Mas, por exemplo, uma alternativa pra você não cair, velho, e não sofrer tantos acidentes assim, é a ciclofaixa. Você tá louco? Fala pra mim, onde vai encontrar uma ciclofaixa? Tinha uma na Sumaré, onde foi parar era na Sumaré? Era motofaixa, diferente. Vai ver que roubaram a ciclofaixa. Mas peraí. Você vai andar de moto na ciclofaixa? Ele é louco. Mas o chefe vai andar de moto na ciclofaixa? Lógico, mano. Só buzina pro ciclofaixa. Fala sério, fala não. Que não pode, mano. Que não pode. O cara é mais consciente que você. Ficar pegando o corredor. Ó, é outra coisa também que eu ando também, não tô nem aí, mano. Eu só ando com o alerta ligado, mano. Como assim? Faixa de busão. Eu não tô nem aí. Palmas pro Cássio Fernando. Parabéns. Esse é povo mesmo. Mas é o motoboy, não. Motoboy é bonzinho, mano. Não tem, não. Que time você torce? Não, é bonzinho. É bonzinho, tem cara de bonzinho, mano. Consciente. Que time você torce? Ó. Fala aí. Não, eu vou pegar a falar. Ah. Envergonhado, né? Ah. Envergonhado da nossa presidência que meu... Palmeiras. Não, que Palmeiras? Para com isso, eu sou homem, rapaz. Ei! Assim, envergonhado da nossa presidência, né, meu? Que tá quase perdendo um grande atacante aí, né, meu? Guerreiro. É corintiano, mano. Do povo, é isso aí. É nós, mano. Também sou corintiano. Eu tô envergonhado. Guerreiro vai embora, ó. Tô envergonhado porque essa presidência, esse presidente que hoje... se encontra lá no clube, ele não é ousado como foi o André Sanches, né? Não, eu também não é acho ousado. Que o Mário Gobi, ele deixa muito a desejar, mas se é a favor de um clube pagar aí 7 milhões de dólares pra um jogador que já tá lá... Pagou 40 milhões no Pato? Mas um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. E onde que tá o Pato? Tá jogando no São Paulo. E quem tá pagando pra ele? Metade é o Corinthians. Então pronto. Mas um erro não justifica o outro. Se pagou 40 milhões, 7 milhões vai ser o quê? Pô, como? Você tá louco? O dólar tá quase 3 conto. Vai pagar. Olha, você repara. É verdade. Você repara na conversa. 18 milhões, mano. Você vê quem é povo e quem é playboy. É verdade. Ele argumentando em favor de ter um time forte, o outro. Então ele é o playboy. Ele que tá defendendo pagar aí 20 milhões de reais pro jogador. O RG, e esse aqui, o mano, fala cotação do dólar. Porque a Ibovespa caiu hoje. Não, isso basta ler. Mas o bagulho é o seguinte. O discurso de um é coração. É torcedor. Coração. Não, não, não. O outro não. É popular. Mas o negócio é o seguinte. Eu acho que o Guerreiro, ele era um anônimo até 2 anos atrás. Se o Guerreiro estivesse andando anônimo. Aqui no, na frente do poupa-tempo, tivesse um piripá que morresse, ninguém ia saber que era o Guerreiro. O Guerreiro, por gratidão, ele deveria jogar de graça no Corinthians. De graça. Porque há 2 anos ele não era ninguém. Cássio Fernando. Mas tudo bem. Eu falo pra você uma coisa. O Paulinho, quando foi pro Corinthians não era ninguém. Christian, quando foi pro Corinthians não era ninguém. Então... Elias, quando foi pro Corinthians não era pra ninguém. Sério, do Corinthians morreram no racismo. Era tudo de time pequeno. Vem lá, Ponte Preta. Foi o Corinthians que deu a fama pra eles. Não tinha nome. Ganharam o nome não, de no Corinthians. Então... Entendeu? Então, assim, o Guerreiro veio de fora também, ninguém conhecia ele. Ele fez o nome dele. Justamente. Entendeu? Então assim, nada mais merecido que o quê? Que o presidente ir lá e renovar. Não tem que ficar pensando. Mas o presidente quis renovar. Ofereceu pra ele 13 milhões de reais. Por que vai querer baixar? O Elias tá ganhando lá, acho que é 700... Não, 500 pau. Nossa. 500 mil. Quanto? 500 mil. E não tá fazendo nada. Caraca, não tá fazendo nada. Mas aí que tá. O elenco deve tá rachado. Não, mas pera lá, pera lá. O Guerreiro ganha menos que ele. Ele tá certo. Mas a diretoria do Corinthians também fez uma proposta pro Guerreiro pra ele ganhar o teto do clube, que é 500 pau. E mais 13 milhões de reais, velho. O cara vai falar, é pouco, eu não quero. Não quer o quê, mano? Você vai jogar lá na Arábia, tá se valorizando. Tá se valorizando. Manda ele se valorizar nos quintos dos infernos. Nem jogador é maior do clube, mano. Tá certo o cara. Ele fez gols. Olha, esse maluco é meio prostituto também. Olha, deixa eu falar uma coisa. Você é um cara muito inteligente. É? Você veio aqui... Puta, quanto tempo eu não ouço um voz de povão? Argumentou, velho. Né? Porque o Beija São Paulo. O outro aqui, meu Deus do céu. Se androgenou. Mas peraí, mano. O outro se androgenou. Negativo. Filial da Rua Mauri. Filial da Rua Mauri vivo. O bagulho é o seguinte, mano, ó. Nenhum clube pode ser refém de jogador. O que o Corinthians fez pro Guerreiro já tá fora da realidade dos padrões do futebol brasileiro. 13 milhões de reais, mas 15 pau de salário? Se o cara não quiser, ele que vá pro inferno. Olha, ele que vai jogar na Arábia. Daqui a pouco o mano vai invocar o nome do Armínio Fraga, dizendo que o Armínio Fraga disse que não é legal economicamente. Cássio Fernando, obrigado. Foi bem, Cássio. Por você. Obrigado por você trazer o presente do bar. A Lazarenta que mandou você trazer. Aí, ó, não deixa ele levar não, viu? Não, mas tem ó. Que dividir. Tem que dividir com o povo. Dá uma caixinha pro maluco aí também. É, você que tem que dar. É, que porra de boné? Caixinha, dinheiro. Ele não vai comer boné, velho. Você ganhou um boné do Estádio 97. Garantiu o meu. É isso aí. Faz propaganda, gente. Usa em volta do capacete, viu? Ah, ele quebra 4 retrovisores lá com o nosso boné. Aí aparece lá. Por cima não vai dar, né? Mas assim, usar por baixo. O motoboy quebrando. Ô, Mota, ele tá falando, você tá atropelando aí. Entendeu? Por cima do capacete não dá, mas usar por baixo até que rola. Usa assim. Valeu, Cássio. Bom Natal. Valeu, muito obrigado. Alô, Cássio, você é muito legal. Valeu, mano. Bom trabalho aí, mano. Posso mandar um abraço pessoal? Manda. Mandar um abraço pessoal todo lá do Jaçanã. Tá bom? Jaçanã. Pessoal do Jardim Hebron. Dá um cheiro ali, rapaz. Filhos da Terra. Né? Zona Rural. Filme lá do Existente, da nome de Júlio. Boa. Né? E todo mundo lá da Serra Pelada. Boa. Serra tá escutando Pelada. A Energia 97. Você é meio parecido com o Denner que jogou na Portuguesa, viu? Ele parece um pouco o Elias também. O Elias também. Você parece um pouco o Elias também. Lembra o Elias. Ele tem pinta de goleiro, o nome de goleiro. E quase um Robinho. Ah, vai chegar no Robinho. Pra chegar no Robinho falta muito. Precisa pedalar muito, né? Precisa pedalar muito. Tá certo, então. Valeu, Cássio. Valeu, muito obrigado. Cássio. Falou, Cássio. Valeu, um abraço. Você vai pra casa agora, né? Bom Natal pra você. Não vai pra casa ainda? Agora vai pra pizzaria. Agora tem o segundo round, agora é pra pizzaria. Ah lá, né? Falei, mano. Eu sou do povo, tiozão. Ah, você é o povo o quê, rapaz? Isso aí é jornada dupla. Eu já fiz isso também. Você vai entregar pizza na casa do mano. Não, negativo, mano. Não, mas. Se ele morar pra Zona Norte, sim, né? Sou Vila Maria, mano. Lá pro lado da Santa Inês. Uma coisa assim, ó, deixa eu falar. Você nem conhece. Voluntários ali, Santana, tudo nosso ali. Parada Pinto. Parada Pinto ali, tudo nosso. Você não anda entregando ali na Mário Ferraz, não entrega? Não, Mário Ferraz. Ó, deixa eu falar, mano. Ó, é que esses comédia aqui, os caras não estão ligados. Quanto custava a pizza de mussarela na quebrada lá? Então, Depende da pizzaria que você vai buscar, né? Não, na tua lá. Na sua. Ah, que eu trabalho, tá R$35. R$35? A pizza de mussarela? É, o pessoal de mussarela. R$35. Você é louco, mano. Esse aí vai pra Riviera e paga R$70. É louco, cara. O meu vai arremetar. Essa metade, pô. R$35. Essa pizzaria de Paquito lá, tiozão. Lá na área, lá, pizzaria de... Ó, pizzaria popular mesmo. Pizza de mussarela é R$12,99. Você come lá pizza popular, R$60. Ah, mano, tá paquita essa pizza, mano. Essa é a famosa pizza elástica, essa daí, né? Mas não é você que é correria, ela tá desdenhando das pizzas. O cara que encontra o amiguinho na Vila Boim, nas pizzarias, tá comendo de R$12,90. Pô, eu como mesmo. Cássio, agora você vai, um abraço pra você. Valeu, boa noite, valeu. Valeu, mano. É nóis. Tá no quadrilátero de ouro, tá 60. Agora vamos voltar lá. Da pizza pra Vargem Grande Paulista, né, César? Ó, o maluco tá na linha ainda. Isso, agora... Você tá aí, rapaz, mano? Claro que ele tá aqui. Embaixo de água, agora fechou o tempo. Ô, aqui. César, ouvindo o debate... Diga. Quem você acha que é o corintiano povão? É o Cássio Fernando Motoboy ou é o Mano? Qual dos dois foi o corintiano povão? Com certeza foi o Motoboy. Eu ganho esse rótulo nojento por parte de vocês... Sabe por quê, Motinha? Por causa da inveja, mano. Por causa da inveja. Inveja? Inveja. É verdade, mano. Eu, como Mano Brown, tá ligado? Saímos aí da periferia mesmo. Venceram de uma condição vida. Aí que não era favorável. É. Trabalhamos. E hoje somos julgados, cara. É. Somos julgados. Porque eu tenho um rosto bonito, eu tenho... É verdade, tem os traços de modelo. A galera acaba rotulando, é verdade. Não estragou o rosto, né, mano? Na infância não estragou o rosto, só preservou o rosto. É, então, a galera acaba rotulando, fala, playboy. Que playboy, rapaz? Todo mundo vê a picanha que eu como, mas não vê os acê que eu já ruí, tá ligado? Como disse o César, mano, não engana ninguém. Não engana, rapaz, que é nóis. Ô, César palmeirense. Diga. Bom, já falamos aí de possíveis técnicos pro Palmeiras. Você já ficou meio azedo aí de mencionarem o Oswaldo, né? Agora... E jogador, né? Porque o técnico que vier vai precisar de jogador. Não adianta. Pode trazer o Mourinho. Se não tiver jogador, o que vai fazer? Tá precisando de muitos jogadores, viu, rapaz? Acho que ali metade do time, até pra mais, pode ser dispensado, viu? Mas vai, viu? Diz que a previsão aí é 15 atletas. Olha, o Henrique, centroavante, lá pelo passado dos dois terços do campeonato. A gente vê alguns palmeirenses falando, tem que comprar o jogador. Falam aí, acho que em 2 milhões e meio de dólares, é isso? Isso, exatamente. É o que dizem. Hoje, encerrado o campeonato, segurou na Série A. Na mão de Deus. Palmeiras tem que pagar 2 milhões e meio de dólares para ter o Henrique? César? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que dá pra tentar no mercado, apesar que tá meio complicado, né? Vai arrumar jogador aonde também, né? E quem? Eu estava comentando em trazer o Fred, eu era a favor de trazer o Fred. Pô, mas se um é 2 milhões, o Fred é 10. Aí é complicado. São 10 milhões. Eu não tô entendendo, olha, juro por Deus, acho que o Palmeiras, cara, Fred Conca, que ele estava comentando, né? A melhor coisa, o Palmeiras hoje, do time de 11, se aproveita pra jogar, RG, é o goleiro e precisa conversar com o Valdívia, se é o que ele quer mesmo. O que se aproveita é o goleiro e o Valdívia. Não é melhor, em vez de você comprar Fred e Conca, você comprar um monte de cara aí nota, que seja nota 5, fazer um time mais ou menos pra não ter mais risco de cair e passar vexame? Pera. Esse time de agora era até 2. O que o Palmeiras nota mais tem feito é comprar do nota 5. Eu sei, Sombra. Mas o que adianta comprar Fred e Conca? Mó dinheiro e o resto é tudo ruim. Mas eu vou te explicar. Mas já adianta bastante, hein? Você tá louco. Mas eu vou te explicar por que não pode. Porque tem lá, queira ou não queira, o Palmeiras deve ter 4 ou 5 garotos. E vão subir, e vão jogar nesse time. Será, sim, pô, lógico. E esses 4 ou 5 garotos não podem vir com um jogador de regular pra baixo. Hoje eu vi uma entrevista do Brunoro, todo respeito ao ser humano Brunoro, o cara, gente boa, já teve aqui, já encontrei ele várias vezes. Mas o Brunoro falou que tava no planejamento do Palmeiras revelar e subir 5, 6 garotos. Ao meu ver, Brunoro, o Palmeiras só subiu os garotos por necessidade. Antes de ontem a gente discutiu aqui que o treinador, o Dorival Roubaram Minha Beleza Júnior lá, só colocou o lateral esquerdo pra jogar de volante porque ele não confiava nos outros volantes que o grupo tinha. E o menino é lateral esquerdo, não é volante. Então não subiu com planejamento, Sombra, subiu com necessidade, porra. Se o Palmeiras não contratar 2 ou 3 jogadores, esses de alta confiança, que o torcedor bote confiança, meu amigo, vai ser outro ano bem complicado. Com certeza. Mas pra ele, ó. Pra ele precisa ser os 11 de confiança, que senão ele não torce. Mas sabe aqueles 2 ou 3 que formam um esqueleto? E pior que o Palmeiras chegou a ter um esqueleto. Tinha o Henrique na zaga, tinha o Kardec de centroavante. Tinha o Valdívia, Malemar joga lá, não joga, mas tinha o Valdívia. E foi desmontando. Você precisa ter ali um cara de confiança na defesa. Você precisa ter o alguém. O último esqueleto que eu vi no elenco do Palmeiras era o Thiago Matias, o zagueiro, lembra? Magrelo lá. Uau, o chassi de grilo. Lembra, mano? Meu Deus, sumiu também. Batia até, nossa. Você pegava no pé dele, né? E por falar em pegar no pé, ô amigão. Oi. O que você achou do Bruno César, que falou que ele sai do Palmeiras com a sensação de dever cumprido? Pelo amor de Deus, né? Dever mal cumprido, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Ô, foi tarde, hein? Oi, o Bruno César era um bom jogador, mano. Que virou, mano. Nossa, ele tá gordo, então, mano. O Bruno César, Mota, ele não cabe numa foto 3x4. Ele parece ele tá lembrando a Pepa, né? Ele parece a Pepa, meu. Sacanagem. Fala, amigão, não, deixa eu concluir. Fala, não, é o que vocês comentaram, né? Que o Palmeiras contratou muito jogador médio. E pensando que esses jogadores conseguiriam sair dos 5 para os 6 ou 7, mas pelo contrário, a maioria desses jogadores que chegou no 5, do meio do campeonato, rapaz, começou a virar 3, 2, 1, cara, até 0. É complicado tentar arriscar desse jeito. Eu acho que ele tem que tirar realmente um pouco de dinheiro do bolso, aproveitar. Não sei da onde que ele vai tirar, não sei qual os contatos que ele vai fazer com relação à parte de patrocínio, mas tem que investir, porque assim, o Palmeiras, do tamanho que é, rapaz, não pode se apequenar do jeito que se apequenou durante todo esse tempo. Tem que voltar, realmente, para a primeira divisão e voltar com um time bom. Só uma informação rapidinha do Palmeiras, ele fechou realmente com o volante Amaral, para quem não sabia onde a gente falou. Fechou, tá certo. É o capitão do Goiás, é assim, sim. Sombra, é um jogador de 28 anos, na minha visão, é um volante número 5. O que é um volante número 5? 5? Ele é capixudo, ele pega a bola, rouba e entrega pra quem saiba distribuir. Mas na juízo função dele... Não. Clodoaldo usou 5, velho. Mas cuidado. Aí é Clodoaldo, né, gente? A maioria dos volantes são troncudos, roubam a bola e passam pra quem sabe. É difícil ter um volante que saiba desarmar e jogar. É esse tipo de jogador que eu acho que o Palmeiras precisa agora, pô. Não foi uma má contratação, esse aí, eu acho. O Chicão usou 5. Que era truculento também. Eu sinceramente não tenho opinião sobre o Amaral. Não posso nem dizer nem que sim, nem que não. Também não. Promessa aí, pô. César, um abraço pra você. Bom fim de semana, bom Natal, bom Ano Novo. 2015, continue ligado aqui na Energia. Tudo de bom. No Estádio 97, muita coisa legal. E já na segunda semana de janeiro, vem cacetada, vem promoção legal demais, viu? Galera, abraço pra vocês. Fique obrigado. Com Deus. Que vocês tenham um excelente Natal, porque realmente vocês são impagáveis. Excelente programa de vocês, estão show de bola, tá? Ó, eu posso te garantir que alguns aqui vão ficar com Deus, outros, tenho dúvida. Acho que vamos comer. Tem uns caras aqui que é amarrado com o capeta. Mandar um abraço? Pode. Um abraço pra minha filhota, Sofia, 6 anos, que gosta de vocês, escuta vocês também. Também tem uma filha de 6 anos, Sofia. Beijo pra vocês, te amo. Beijão pra ela também. Mas não tem 6 anos, já tem 6 anos? 6 anos, minha filha tem 6 anos. Porra, mano, e por falar em 6 anos, vocês viram aquela mina lá que tirou um céu com o cachorro morto? Sua filha tem 6 anos? Acho que tá falando sério isso. Sofia. 6 anos. Você Sofia? Não viu, mano? Sofia. Hein, Sombra, você viu? Susto, velho. 6 anos, ué, qual o problema? Não, mas ela não fez na maldade, mano, mas foi meio desnecessário. Você viu, Sombra? O que que eu vi? Você viu? Não. Coisa triste eu não quero ver. Não, mas, ó, a mina tirou um selfie com o cachorro, RG, se liga, ó. E o que que tem? Mostra aí. Não. Lê aí o bagulho. Não. Mas o cachorro tá morto, mano. Olha lá, ó, o cachorro. Mano. Eu tô falando que tem impacto. Você não acredita? Isso vai pro céu. Tchau, César. Eu não, ela. Tchau, tchau, abraço. Valeu, mano, um abraço. Tchau, tchau. Louco. Olha, o Broca nos bastidores falou assim, hoje eu vou tocar umas músicas, aí eu vou tocar uma música de uma banda, e guarde na memória essa banda. Manda. Eu falei, mas por que, Broca? Falou assim, não vou falar por quê. Ele falou, eu só vou tocar Paralamas, mas daí? Mas por que, Broca? Por quê? Por que, Broca? Por que, Broca, que você tá tocando Paralamas? Não quer falar. Fala aí, ô. Quando não quer falar, que tem coisa escondida. Tem coisa. Aí tem coisa escondida. Pô, que legal, cara. Ó. Mas só pode, se ele não quer falar. Esse Broca tá safadinho, tá safadinho. Safadinho e ordinário. Falar em safadinho, mano, vamos falar da Bozano, mano. Vamos falar da Bozano. Mandar um abraço pro Vinícius, o Rincon aí, ouvinte nosso. Mas é o Vinícius ou o Rincon? O nome dele é Vinícius, mas o apelido é Rincon. Joga muito. Um abraço pro Tocha aí do Inimigos aí também, que sempre ouve a gente. Ô, Tocha, gente boa, nós, mano. Um abraço pro Tocha aí, mano. Não, ele virou corintiano. O Tocha não foi no Ratinho outro dia? Não, aquilo era o Bozo. Alô, criançada, o Bozo queimou. Para, ô, você tá louco? O Bozo foi brincar. Não, aquele lá era o Bozo. Acorde, louco, vai, sombra no programa hoje, vai queimar o Bozo. Ele foi brincar de dragão. Espera aí, João, que eu já te mando a foto aí, peraí. Os caras falam que deu queimadura de segundo grau. Ai, queimou o Bozo. Pegou fogo, velho. Inclusive, ele tirou uma foto lá, um selfie, tá parecendo o Tevez. Não, RG número 2, o homem não perde aquele jeito de garoto. Garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, e a Bozano sabe disso, amigão. Sabe por quê? Por isso, a Bozano organizou a Copa Bozano Boleiros de Futebol, RG, onde os principais times da várzea de São Paulo se enfrentaram e agora vão decidir quem será o grande campeão, cara. RG número 2, o futebol com ginga de garoto, mas disputado com raça de homens, percorreu São Paulo nos últimos meses. E vocês acompanham a várzea paulista, vocês conhecem e sabem disso. É ou não é? Foram grandes jogos que levaram diversão e emoção pra todos os cantos da cidade, cara. E neste domingo, às 13 horas, RG, acontece a grande final, hein? Onde? Sabe onde? Onde? No tradicional estádio do Juventus, ali na Rua Javari, velho. O estádio mais simpático da cidade de São Paulo, cara. O Mil Grau da Zona Sul vai encarar o 9 de julho da Casa Verde, velho, na Zona Norte, pra definir quem vai levar o título do campeão dos campeões. A entrada é gratuita, amigão. E a Bozano convida todo mundo pra presenciar e torcer nessa baita final. Além disso, RG, já vale por si só assistir, porque vai ser um baita jogo, né? Mas além de tudo isso, teremos também a presença da Barbearia Móvel, com barbeiros profissionais dando aquele show, tapa, legal. Tá certo? Deixando o rosto da galera lisinho. Eles estavam lá no Bourbon, velho. Com a nova linha de Barbear Bozano, cara. Boa. E você também pode concorrer a produtos nos desafios que a galera fará por lá, tá bom? Boa. Compareça e mostre que você também é bom na torcida, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 Grife. Com teto panorâmico, taxa zero, em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive, né, Broca? Não passa o tempo. O Broca tá insistindo em tocar Paralamas hoje. Ah, tem alguma coisa aí. Aí tem. Além do bom gosto. Ameaça de colocar ele de joelho no milho, que se ele não confessa. Não, mas não pode, Dirra. Mas aí tortura, o cara conta, velho. Não conta. Esse aí guarda o segredo, velho. Nunca vi. Nem apertando? Não. Tem jeito. Nem mostrando um sorvetinho assim? Passando um sorvetinho na boca dele? Não. Mensagem pro aplicativo do Lucian Silva. Pessoal, essa chuva, esse trânsito, só duas coisas salvam a gente: o Estádio 97 e os grupos do WhatsApp. Abraços, avante, meu tricolor. Beleza. O Tiari, ou a Tiari? Tiari Costa. Ô, seu Sombra, Tiari não é aquele negócio que usa no cabelo? A Tiari é a primeira pedra, velho. Tiari, aliás, o Domênico com essa mania de usar tiara agora, não tô entendendo nada. Eu nunca vi careca usar tiari. Deixa eu perguntar um negócio: o Domênico tem vergonha na cara não de ficar fazendo filho na mulher dos outros e não assumir isso? Ele vai assumir, pô. Tá resolvendo isso hoje. Se é no norte, ele morre. Domênico é o porco fornicador. No norte, fazendo coisa dele. Né? Que tem de leitãozinho pra ele. Tá na moda agora, fornicador. Pior que ele não se provina. Eu conheço o soldado fornicador. Soldado, ele usa preservativo? Ah, com ele. Mas ele pediu pra gente não comentar. Com ele Mas por que ele não usa preservativo? Com ele é na matemática. Não é só no pé, né? Preservativo. Aí você podia ensinar ele. Porque usar preservativo, vez... né? Ô, Ceará, a próxima vez que ele for usar, você vai lá e põe pra ele. Por que na hora dele esvicular, ele não tirou a bilola de dentro? Ah, devia ter tirado. Tirar a bilola de dentro, né? Esviculou dentro, né? Aí, bilola. Tiari Costa escreve dizendo: só pra ajudar a esclarecer a questão das classes. Classes A, B, C, D e E são classes de consumo e não classe social. O que costumeiramente ouvimos falar, que temos mais pessoas na classe C, B e A, é correspondente à capacidade de consumo. Assim, a régua é mais baixa e usa critérios como quantidade de eletroeletrônicos. Já o critério de classe social, classe média, alta, etc., é mais complexa e utiliza critérios socioeconômicos e culturais para definir. Espero ter ajudado. Valeu, Tiari! o Anderson Lodorico. Acabei de ler no UOL que o Palmeiras aumentou as dívidas. Se com um time medíocre o Palmeiras aumentou as dívidas, pra onde foi a grana que o presidente injetou? O Anderson, eu não sou nem palmeirense pra falar para sobre isso aí. Para as dívidas. Mas deixa eu dizer assim, o Paulo Nobre, ele não chegou e injetou o dinheiro. Veja bem, o que aconteceu foi o seguinte, o Paulo Nobre, ele avalizou empréstimos. Então, por exemplo, foram feitos empréstimos para pagar folhas de pagamento, para pagar empréstimos que estavam para vencer. Conta de luz. Aí o banco falou assim, olha, se o Paulo Nobre for o cara que avalizar o pagamento, nós, eu cobro um juros menor. E nós damos o dinheiro. E aí a gente empresta o dinheiro. Damos não, emprestamos. Agora, em nenhum momento o Paulo Nobre chegou, sacou lá, foi no caixa eletrônico, fez um cheque dele e falou assim... Paga aí, não sei o que. Ele saiu com a mala. O empréstimo. Não, mas precisa saber, Sombra, se ele não colocou nada do bolso. Eu acho que alguma coisa já deve ter alguma colocado. Alguma coisa pode. Ele pode ter sido avalista numa outra parte do dinheiro, até pode ser. E duvido que ele tenha colocado talvez aí 150 milhões, mas que ele já deve ter colocado uma boa grana do dinheiro dele, certeza que pôs. Ah, isso deve. O que foi divulgado e o que foi dito por ele é que ele é um avalista. Então, ele não vai querer se expor. É que no grosso o cara foi avalista. Por exemplo, mala branca, se ele deu RG, o banco não emprestou, mano. Aí o Anderson Dorico, ele complementa. Então, se não fosse a grana do presidente, o Palmeiras teria falido? O Anderson é o seguinte, em tese, se não fosse os avais do presidente, poderia estar falido? No futebol nunca ninguém fala. O que, que é falido? Entra na justiça. O que é falido no futebol? O que é falido no futebol? É o Botafogo. Não, é o Botafogo. Antes do Palmeiras já tinha ido o Fluminense, já tinha ido o Botafogo, já tinha ido o Galo, já tinha ido o Flamengo. Ah, vai. O que acontece? Pega a renda, né? É. Os caras vão. Mas se fosse a minha empresa, se fosse a sua, tava falida. Fica tranquilo que tá. Imagina. Não se, mas é que tá, não teria tá tido essa oportunidade, essa chance. Não. Mas o Sombra aí tá falando aqui do Botafogo. Mas eu acho que o que tá fazendo também é errado. Porque, RG. Como óbvio, assim? Com relação ao bloqueio da conta do Botafogo, tá certo? O Botafogo não tem acesso ao seu dinheiro porque o governo bloqueou. Que o Botafogo em determinado período ele foi inadimplente, concordo que foi. Mas é que tá, Sombra. E tem pessoas no Botafogo que merecem receber porque tem uma causa trabalhista movendo contra o clube? Óbvio que tem que receber também. Porém, RG, se você congelar todas as receitas do clube, todo o faturamento que ele tem, o clube não vai ter como pagar quem está ali gerando receita, tá certo? E muito menos quem o Botafogo teria que pagar por uma causa trabalhista. E quem paga por isso é o credor? Não, eles têm um monte de funcionário, eu sou o credor, então não me paga não. Não, mas o Sombra, não é assim, cara, mas eu acho que tem que sentar todo mundo ali e resolver, cara. O governo tem que chamar o Botafogo e renegociar a dívida, fazer com que o Botafogo possa pagar. Esses clubes vivem renegociando as coisas. Mas tem que renegociar, Sombra, tem que tentar, tem que tentar. Vai chegar no limite, mano. Se o Botafogo quebrar, velho, aí ninguém recebe, nem o que tá lá, nem o que deixou de estar. Mas, mano, eu respeito. Eles estão lá em Brasília e não vão aprovar que o cara tem que ser responsável pelas merdas que ele faz no clube. Ninguém tem culpa, o governo não tem culpa, eu não tenho culpa, o Sombra não tem culpa, você não tem culpa que o Botafogo se meteu com o Engenhão, que o Botafogo trouxe o Sidorf, que o Botafogo trouxe Carlos Alberto. Meu, e tem que ter competência. Mas tem eu acho que o Botafogo não pode fechar. Agora vai socorrer. Você tá louco. Fechar, coisa errada, tem que fechar. Louco, imagina. Se perdoar. Não vai fechar. Quem disse que o Botafogo vai fechar? Quem vai querer jogar lá se não recebe, RG? Você tá de brincadeira? Cara, você iria pra lá? Não vai fechar nada. Como não fecha? Fecha? Não vai fechar nada. O Botafogo perdeu o patrocínio Master. O Botafogo tá perdendo a empresa de material esportivo. Por incompetência. Não, é por incompetência. Se não aprendeu... Vocês estão indo nessa onda, depois vocês não podem reclamar quando a Globo paga mais pro Corinthians. Eu falo, que se dane pra vocês também. Não é assim, gente. Tem nada a ver. Igual o que você tá falando, não, igual vamos caminhar juntos, tá incompetência administrativa. Você tá louco? Uma coisa. Tá falando pelo amor. Somos todos apóstolos, velho. Nós estamos discutindo moral com legal. É totalmente diferente. Ué, legal com o quê? A Globo não é obrigada a pagar mais pra determinado time. Não é obrigada. Eu tô falando, ela não é obrigada. Então, mas moralmente seria muito melhor ir pro campeonato se ela tivesse cotas mais igualitárias. Não se preocupe que ela já tá pensando nisso. É o cara que tem que receber. O negócio é o seguinte, quer dizer, se você pode tá com seu nome sujo, viu? Se você tá com seu nome sujo, no final do ano o governo chega lá, vamos fazer a semana do nome limpo. Aí fica aqueles caras lá 18 horas na fila pra renegociar a dívida, moto, e passar o Natal com o resto do nome limpo. O Botafogo já fez isso, mano. O futebol tem que ser a mesma coisa. Eu chego aqui pra você e peço 20 mil emprestado. aí daqui e falo, mano, vou te pagar em 6 meses. RG. Aí no final do ano eu chego pra você e falo, mano, eu não consegui os 20 mil, eu preciso de mais 10. RG. Pô, vai chegar uma hora e você fala, pô, você pensa que eu sou idiota? RG, negativo, negativo. O banco faz isso com o cliente. O banco faz isso com o cliente, independe de quem seja o cliente. Não precisa ser famoso, não. Se você chegar lá e quer renegociar uma dívida, você tem esse direito. Você senta numa cadeira e faz isso, RG. O Botafogo fez isso com o governo e não pagou. A partir do momento que o clube ou o cliente mostra interesse em renegociar uma dívida, é porque ele tem intenção de pagar. Mas o Botafogo foi renegociou. Eu não acredito. Acho que tem gente que realmente tem intenção. Imagina. E tem gente que não tem. Lógico. Fica enrolando. Arrolar a dívida. O Botafogo renegociou, mano. O que você tá falando? Ó, por exemplo, uma pessoa comum, RG, se fica 18 horas numa fila esperando pra ser atendida pra poder renegociar uma dívida, é porque tem intenção de pagar, gente. Lógico. É que vocês não acreditam no ser humano. O Botafogo não é uma pessoa comum. Não. Sabe quem faz isso? O pobre. Eu não acredito nas pessoas do futebol. O pobre. E o ser humano. E o senhor tem um discurso ridículo. Não tenho, não. Eu sou do povo, tio. Eu sou do povo. Você... O senhor é o senhorzinho da boa vista. Você aprendeu a fazer esse monólogo pro povo e acha que todo mundo entra nessa barca. Não, eu tô fazendo monólogo. Monólogo? Monólogo? Vocês estão falando comigo? Que monólogo é esse? Monólogo pro povão. Que monólogo é esse? É, lógico. Isso aqui é um discurso. O monólogo popular. Isso aqui é um discurso do povão. Segue o jogo. Sem falatório. Discurso do povão. Coitado do povão. Gostaria muito de ter... os benesses que os clubes têm. Seria excelente se tivesse. Na verdade, eu penso que o Albano realmente é uma pessoa maravilhosa. Ele tem a cabeça livre. Você falou com a Ruth. Leva pra tua casa. Eu falei com a Ruth sobre o Urbano. O Urbano é inteligente. O Ângelo Capaccioli, Oswaldo de Oliveira, ninguém merece. O Tadeu Couto, como diria o RG. Ou melhor, como diria o Benja. RG Burro, ele falou pro ouvinte que Vargem Grande poderia alimentar muita gente. Vargem não tem nada a ver com Vargem. Ah, para de ser zé. Viu como você é burro, RG? Eu não vou nem chamá-lo de burro. É só uma ilação, é só uma brincadeira. O RG vai ter que explicar a piada. Só faltava desenhar a piada aqui agora. Leilão de Natal do Estádio 97. Estamos encerrando nesse momento o leilão de Natal dessa semana, não é, Motinha? Sim, chefinho. Você já está na nossa central de leilões do Estádio 97. Você está aí junto ao computador e ao lado do computador, vocês podem notar agora na tela, vem aquelas dançarinas do Mota, não é não? As nossas estadetes estão aí, não é verdade? Apurando, né? É muito bem. Ô Mota, essa semana no leilão de Natal do estádio, estávamos pedindo doações do quê? Unidades de sabonetes. Sabonetes, muito bem. Sabonetes em unidade, né? Ano passado... Não é sabão em pó, nem sabonete líquido, né? Sabonete pra tomar banho. 5 mil ano passado? 5 mil. No ano passado doaram 5 mil. Você tá louco, velho? Quantos sabonetes? 5 mil. 5 mil? Meu Deus, hein? Quanto vocês acham que foi esse ano? Não sei. Vamos bater o martelo? Vamos bater o martelo? Aê! Bateu. O leiloeiro bateu o martelo. Estão parados agora. Os lances. Agora acabou. Agora acabaram os lances. Quem doou, quem não doou. Vamos ver então, vamos conferir lá na nossa central de leilões. 2.500 unidades. Quem é que deu e qual o maior... Eu acho que esse ano aí o pessoal, olha... Esse ano o pessoal tá com a grana mais curta. Eu acho que deram 400 sabonetes. 400? Quantos que deram? Olha, Motinha, eu acho que 720. Portuga? Portuga tá perguntando o que é sabonete. Faz tempo que eu não vejo. Amanhã é dia, Portuga, sábado. Não, mas amanhã não dá, mas não tem água. Amanhã tem que sair correndo. Amanhã tem festa, amanhã tem que sair correndo. Aliás, hoje é aniversário de uma amiga alemã, abraço pra ele. Deixa eu falar uma coisa pra você, Mota. Ai, chuta. Eu acho que deu 4 mil sabonetes. 4 mil sabonetes. Eu vou de 2,5. 2,5. 2.500, 4 mil, eu falei 400, mano, 720. Errado, muito bem. É mesmo? Motinha! Agora, pra todo mundo, qual foi o lance vencedor dessa semana, Motinha? Vocês erraram feio. É? Chupa. 7 mil unidades de sabonete. 7 mil sabonetes? Que beleza. Você tá louco, velho. Aí, Cuvaquena. Caraca. Mota, quem é o dono do lance? É a dona, Maria Luísa da Silva. Sensacional, Maria Luísa. Dá pra lavar o Domênico com esse quadro de sabonete. Hein? pra lavar ele, tirar todo aquele Maria cardinho. Luísa da Silva. Isso, deu um lance 7 mil sabonetes, Mota. Exatamente. Legal. Vai ajudar, cara, muita gente. Que legal, ó. Esses 7 mil sabonetes serão divididas entre várias entidades beneficentes. Várias. Legal. 7 mil sabonetes. Que pancada. Cara, precisa torcer pra chover, porque senão não vai ter água, vai usar o sabonete. Sai na chuva e toma banho com sabonete. Olha, um agradecimento imenso a Maria Luísa da Silva, porque é o seguinte, gente, um sabonete, na melhor das hipóteses, você vai pagar R$1,30. É. Por aí, hein? Isso mesmo. É uma grana, porque eu sou o cara que faço compra. Eu vou no supermercado. Não, você não faz também. Você tem um mordomo. Lá, tudo. Juro por Deus. Você tem um mordomo. Eu adoro ir no supermercado. Você manda entregar em casa a sua compra. Você não vai. Imagina entregar em casa, você tá louco. Não tem nada mais prazeroso que comprar no supermercado. E principalmente de madrugada. Que é pra fugir, que é pra fugir da família que vai no supermercado e sai batendo carrinho no seu pé. Atualmente os negros fecharam a madrugada, velho. Não tem mais. Não tem mais, não. Tem uns caras metendo o chão. Madrugada, não vai tem lá, mais, não. Vai lá na Teodoro que tem. Ah, é? Acho que não, hein? Tem. Acho que não, acho que fecharam tudo, hein, velho? Não, vocês estão loucos. É, não fecharam. Abre mais, não. Tem mercado que é 24 horas, sim. É, mano. Não tem mais, não, hein? Não tem. Estão fechando todos, vocês estão loucos. Em todos. É, tá, ó. Não é mais. Não estão mais, não. Os caras bandidos, ladrão. É que a RG faz tempo que não faz compra. É. Não, de madrugada, sim. É, velho. Mas eu gosto de fazer de madrugada. Então, olha, a Maria Luísa da Silva deu lance de 7 mil sabonetes. Parabéns. A Maria Luísa da Silva conquistou o direito de ser estranha no ninho. Né? É. E agora nós vamos... Temos aqui agora a nossa urna esférica. Uma urna esférica. Um esférico. O Portuga, que hoje descobriu que sabonete é pra banho. É verdade. Ele vai agora puxar um papel. E tem nossa, o Portuga. Tem, o Portuga, ele toma banho com aquele sabão de coco, sombra. Não, sabão em pó. Eu tomo banho com aquele... Mas aquele, você pegou esse... mais de um, por favor. Então vou Você pegou mais de um. Obrigado. Vamos saber agora quem vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Presta atenção. Por sorteio. Por sorteio. Rapaz. Qual foi o lance É homem ou mulher? Olha, é o seguinte. É. Foi o lobo que ganhou. O lobo? O lobo, é. Fernandes Gonçalves Lobo. Sorteado, Fernando. Fernandes Gonçalves Lobo é o nome dele. Quanto ele mandou? Fernandes Gonçalves Lobo. Quanto ele mandou? Adivinha aí, vai. 100. E você? 97. E você, mano? 12. E você, Bá? 15. E você, Mota? 35. Ô, rapaz, o Mota chegou com mais perto. Ele doeu 50 sabonetes, rapaz. Ah, eu fui 50%. Boa, sensacional. O Mota chegou 45, 50 sensacional, sabonetes. Cara. Aí, Fernando, você estranhou. Muito bom. Fernandes, quer dizer. Muito Fernandes bom. Lobo. Então, olha, o Fernandes Gonçalves Lobo doou também 50 sabonetes. Então... Nesta noite, nós acabamos de arrecadar 7.050 sabonetes. Eu, hein? Sensacional. Oi, obrigado pelo expressivo número de duas chaves. 7.050 sabonetes. Inscrições, olha lá a nossa urna aí. Cheio, bacana, o bagulho aí, o bagulho louco. Motinha! Falou! Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, tchau, boa semana. Tchau, Motinha, então, olha, bom Natal. A Maria Luísa da Silva e o Fernandes Gonçalves Lobo são os dois que nessa noite ganharam o direito de ser estranho no ninho, arrecadando juntamente 7.050 sabonetes. Fantástico, né, mano? Sim, com certeza, Sombra. É legal, velho. Eu sabia que os ouvintes do Estádio 97 têm o coração bom. Independentemente da quantidade, porque o que vale é a atitude de você se predispor a ajudar alguém, principalmente nessa época, né, mano? E outra coisa, viu, mano? Sabe o que é legal? E não se sensibilize, Portuga, principalmente você, que é um cara que tem um coração muito rústico. Só com o Natal, porque nessa época do Natal todo mundo faz campanha, Sombra, mas é importante, talvez você que tenha uma condição aí de ajudar alguém, ajude durante o ano todo, porque durante todo o ano as pessoas sentem frio, as pessoas sentem fome. Isso. É verdade, velho. Eu tô falando sério. Não abraço só a sua vizinha gostosa no dia do Natal. Eu abraço todo dia. Não, mas é verdade, gente, porque... Você tem vizinha gostosa, mano? Tem. Não. Lógico que tem. Imagina. Não tem porque você não procurou direito. O Portuga tirou isso da onde? Tem vizinha gostosa? Tem, sim. Mas você nunca chegou a ter uma vizinha que você ficava olhando pela janela? Nunca. Imagina, mano. Bonzinho pra cacetra. Nunca pegou nenhuma prima sua também? Não aperta o mano. Nenhuma daquelas que vai naquele encontro de Poços de Caldas, você pegou? Não. Poços de Caldas, velho. Eu vou pra Lindóia. Ah, não, Lindóia, Águas de Lindóia. É tudo igual, né? Não. Família, rapaz. Mas... Nunca pegou nenhuma... Sim, eu sei, mas o Benja... Acho que minha família é o quê? É Sodoma e Gomorra, mano. Desculpa, mas o Benja, ele disse que ele sempre teve a prática de cobiçar a prima. Ah, mas é porque os judeus na infância não pegam ninguém. Mas lá não mudou aí de nome ainda? Aí tem aqueles casamentos casados. Ei, mano. Ah, entendi, é arrumado. A cidade não precisou mudar de nome? Né, da... Ah, entendi. Da panela. É o reino desse com o reino daquele, A né? cidade não precisou mudar de nome ainda? Por quê, RG? Águas de Lindóia? Por quê? Cadê a água? Lá não falta água não, mano. Sem água, né? Porra, imagine... Lá não falta água não. Imagina. Tô imaginando. Mas o importante. Tô imaginando. O importante é o metrô independente. Puta, você de novo, velho. Transporte público em São Paulo. Meu Deus. Imagine que você tá no seu carro. Que nem agora. Agora, com certeza, você tá parado em algum lugar. Se não é no farol, é no meio da avenida mesmo. Você tá esperando aí o trânsito andar. De repente, batem na traseira do seu carro. Ai, ai, ai, ai, ai. Você fala, meu Deus do céu, você já vê aquela coisa, já passa um filme na sua cabeça. Desce todo macho. Carro passando fim de ano na funilaria. Ó, porque batida atrás faz um barulho da porra, meu. Aí passa aquele filme. Mas depois que passa esse filme em poucos, em frações de segundo, você desce pra ver o que aconteceu e descobre. O motorista do carro que bateu no seu é o Anderson Silva. Aí? Aí. Você não vai discutir com ele só porque é uma batidinha, não é não, claro, né? Que não. Né? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto tá na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Boa! Cadê? Diga. Estamos na linha, foi feito um pedido, direito de respostas, pelo José Carlos Pérez, que é um dos candidatos do Santos Futebol Clube. O José Carlos Pérez já esteve aqui no programa? Sim, algumas vezes. E foi, ele solicitou, porque na última participação do Luiz Álvaro, sim, ele foi citado, então ele pediu esse direito de resposta. E o Estádio 97, sempre dentro da sua democracia, abre o espaço para... possamos ouvir a defesa aí do José Carlos Pérez. Ô, Zé! Zé Carlos tá na linha? Boa noite, Zé Carlos Pérez. Seja bem-vindo. Boa noite, Sombra. Boa noite, RG. E aí, fera? E os demais aí da mesa, todos os garotos aí, bom de bola. Obrigado. Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês aí. Essa palavra direito de resposta é meio forte, né? Mas é apenas para explicar um pouquinho, porque o meu nome foi citado. E eu acho que o sócio do Santos Futebol Clube, o torcedor do Santos Futebol Clube, nem todos me conhecem, e seria bom eu falar um pouquinho no que eu me senti ofendido. Claro, pois não. Diga-se de passagem, só para relembrar, o Luiz Álvaro, se não me falha a memória, ele, no comentário dele, na opinião dele, ele disse, com relação, opinou sobre todos os cinco candidatos e disse... que não via em você uma capacidade para ser presidente, ou experiência para ser presidente do Santos, não é isso? É, exatamente. Não, ele disse que eu não tinha experiência, que eu tinha voto, mas não tinha experiência. Isso. Então eu gostaria só de... Primeiro, sem nenhuma ofensa ao Luiz Álvaro, eu sei que ele anda doente, o Luiz Álvaro, eu rezo para que ele tenha bastante saúde, ele se recupere, né? Lembrando que o Luiz Álvaro saiu no dia 16 de agosto de 2013 do Santos Futebol Clube, pedindo licença de um ano para se salvar do impeachment. Existia uma lista com 114 conselheiros para que ele saísse do clube por impeachment. Então ele mostrou que ele é muito experiente no futebol, a ponto de pedir uma licença médica de um ano. Desculpa, Zé Carlos, desculpa, só um parênteses. Até mesmo porque eu sou São Paulino, você sabe, e às vezes a gente não acompanha com tanto afinco as coisas do Santos. Mas o porquê era esse impeachment? O que, que aconteceu de tão grave na época, né? Que o conselho... E tinha essa lista de 114 conselheiros que iam pedir o impeachment. Por favor, é por informação mesmo. Era, primeiro a questão da negociação do Neymar, que foi nebulosa. Uma carta que o senhor Luiz Álvaro deu para o jogador negociar os seus direitos. E além do que, aquela goleada de 8 a 0 para o Barcelona. Além de outros casos que nem vem o caso agora de ficar discutindo, né? Senão levaríamos um programa inteiro. Aí os conselheiros sentiram que era o momento da saída dele e teve todo aquele problema. Eu acho que qualquer outra coisa que eu diga aqui, ele pode se sentir ofendido, não vou dizer mais nada, só os fatos estão nos jornais aí, só pegar os jornais da época, não sou eu que estou dizendo, mas é uma notícia que saiu em jornais na época e foi confirmada com a saída dele a pedido de licença. Mas tudo bem, tenho pelo seu Luiz Alves um grande carinho, não tenho nada contra ele pessoalmente. Para quem não sabe, quem apresentou Luiz Álvaro aos santistas fui eu, porque eu criei uma subsede do Santos de São Paulo, eu criei uma ONG do Santos, que era a ONG Santos Vivo, o RG deve se lembrar. Sim. E o Luiz Álvaro era um desconhecido. Eu que apresentei aos empresários, os quais, né, do setor financeiro, que foram para o Santos Futebol Clube, apresentei para ele. Mas aqui eu estou mais para me defender e dizer para vocês o seguinte: criei uma subsede do Santos, né? Trabalhei 10 anos numa unificação dos títulos brasileiros, que trouxe 6 títulos brasileiros ao Santos, 4 ao Palmeiras, aos times de Minas Gerais, Rio de Janeiro, na Bahia, né? Criei um programa da Rádio Trianon, do meu bolso, que o Zé Calil tocava o programa. Fui diretor da Federação Paulista de Futebol por 5 anos. Criei o G4 Aliança Paulista, que hoje os sócios são Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, cada um com 25% do capital, e que já trouxe grandes negócios, como a negociação do Campeonato Paulista, em que os clubes ganharam um bônus milionário, e a gente inaugurou a era do bônus da TV Globo, né? Temos alguns contratos interessantes também, não vou dizer o nome das empresas, até porque não são anunciantes de vocês, provavelmente. Oh, obrigado. Tudo isso é para dizer para você, e também fui 5 anos superintendente do Santos Futebol Clube, representando o clube, Federação Paulista, CBF, Conmebol, e um caso, alguns casos até na FIFA. E o que eu queria dizer ao torcedor do Santos é que, se eu não tenho experiência, a experiência que esse sujeito falou que eu não tenho, eu não gostaria de ter. Veja a situação do nosso clube hoje, que é uma situação melancólica, salários atrasados, e não adianta falar que não é dessa gestão. Quem foi eleito, quem teve o capital dos votos, foi o senhor Luiz Álvaro, em 2009, ele assumiu em 2010, e até 2014, no dia 15 de maio de 2014, ele saiu, renunciou à presidência do clube. Então, eu não entendo o que é experiência, né? A experiência é que eu passei por todos esses cargos dentro do futebol, me relaciono com os presidentes dos quatro clubes, né? Aprendi muita coisa com eles, aprendi com o presidente de São Paulo, doutor Juvenal, e agora com o Carlos Miguel Aydar, aprendi no Palmeiras também, agora com o Nobre, antes com o Tirone e outros presidentes, o professor Beluso, a quem tenho um grande carinho também, aprendi no Corinthians também com o André Sanches, com o doutor Mário Gobbi, com o Luiz Paulo Rosenberg, que foi meu companheiro de G4 Aliança Paulista, aliás, continua no G4 Aliança Paulista. Então eu fico em dúvida o que será essa experiência que ele disse que eu não tenho. Então só foi isso. Fizemos uma campanha até agora de não ataque a nenhum dos candidatos, respeitando o direito sagrado de cada um deles como sócio, e dentro da exigibilidade que o clube faz para que se concorra à presidência do clube. Não fiz ataque durante a minha campanha, né? Eu fui o primeiro candidato a registrar a chapa, eu fui o primeiro candidato a ter a chapa homologada, e fui o primeiro candidato que se colocou à disposição do clube, através de um grupo de santistas apaixonados, né? Até do mercado aí. Algum deles vocês conhecem, que é o Urubatã Elou, presidente da Braspress, está no nosso grupo. Sim. Né? O Fábio Gaia, da Officer, está conosco. O Eugênio Singer também está conosco. E o Flávio Benatti, da Benatti Transportes de Santos, que também é um mega empresário. Então nós temos um grupo formado e que nós decidimos não atacar ninguém, falar das propostas. Nós colocamos um plano gestor para o Santos a partir de janeiro, sabemos das dificuldades do clube, né? E até, para você ter uma ideia, me perguntaram essa semana lá de dentro do Santos se eu estava mais preocupado em ganhar ou preocupado em perder, né? Para você saber o que nós vamos encontrar pela frente. Estamos dispostos a dar 3 anos de trabalho para o clube, né, de forma honesta. Eu tenho capital, eu tenho patrimônio para aguentar 3 anos, né, de trabalho sem que o Santos precise despender 1 centavo para mim. Já fiz tudo isso que eu falei para você para o clube, sem cobrar 1 tostão. E tenho trabalhado muito pelo Santos Futebol Clube e por todos os times. Porque eu entendo que o futebol brasileiro só irá para frente o dia que esses clubes, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, se derem as mãos, criar uma associação forte para enfrentar a grande mudança do futebol brasileiro. Porque começa o Campeonato Brasileiro, termina o Campeonato Brasileiro, você sabe tudo que vai acontecer no próximo ano. E aí todos discutem por que que o torcedor está se afastando cada vez mais dos estádios, porque os garotos hoje estão hoje mais ligados, mais antenados no videogame, né, do que realmente torcer para os times. Sabemos dessa dificuldade, e se os clubes não se unirem em torno dessas dificuldades, tentar suplantá-las junto, porque nós somos adversários dentro do campo. Fora do campo, todos nós dependemos um dos outros. Então é isso que precisa ficar bem claro. Então, para que o Santos tenha uma gestão boa a partir do ano que vem, é aquilo que não foi feito nos últimos anos, que é uma presença forte na federação, presença forte na CBF, e ter a presença dos clubes, ter essa irmandade com os clubes, porque todos nós estamos abraçados nas mesmas dificuldades, que é falta de receita e aumento de despesa. Tá certo. Zé, eu há umas 2, 3 semanas, o Sombra me perguntou quem que eu apoiaria com relação a candidato presidente do Santos. Eu disse que não tinha conhecimento nenhum dos candidatos, apenas acompanhava e lia pelos jornais e pelos blogs, aí as mídias que falavam. E se tivesse que apoiar alguém, apoiaria você, porque pelo convívio que nós tivemos aqui, você veio aqui várias vezes no programa, te conheci, né, em todos esses projetos, e pela imagem e pessoa que você apresenta. Agora, como santista, como torcedor, e ouço, né, quando você diz tenho capital para aguentar, eu acho que todos, qualquer presidente que se candidate a um sabugo desse aí, o cara tem que ter bala, senão não se sustenta, não se segura. Então eu vou dizer honestamente para você, o que eu espero como santista é que entre alguém no Santos para recuperar e urgentemente tudo que o Santos representa para o futebol brasileiro, para os santistas, e que foi jogado aí e foi escancarado como se fosse um time pequeno, o que provou que não basta ter dinheiro. Gestão hoje tem que ter capacidade e inteligência para administrar e para fazer realmente acontecer. Por quê? Dificuldade a gente sabe que todo time tem, está provado. Falta de dinheiro a gente sabe que todo time tem, está provado. Tá todo mundo... Mas só que a gente sabe que não é bem assim. Dinheiro está por aí, as federações com seus mega palácios aí cheios de dinheiro, seus megas palácios aí cheios de... Então, cara, espero que você, se eleito for, tenha toda a sorte do mundo e consiga realmente colocar em prática todo esse discurso que você fez e que o santista realmente espera, e eu me incluo nesse grupo. Muito obrigado, RG. Pois não, José. Pode falar, José Carlos. Muito obrigado, RG. Eu gostaria de dizer para você o seguinte... A minha candidatura não é fruto, de forma alguma, desse último ano só. Eu venho trilhando um caminho há mais de 14, 15 anos, trabalhando só para o Santos Futebol Clube. Quando eu falei para você que eu tenho patrimônio, eu não tenho patrimônio para balizar o Santos e não tenho patrimônio também para ser um mecenas. Para chegar e botar o dinheiro. E também não é legal, não é legal isso. De jeito nenhum, sou contra isso. Você não aprova o que o Paulo Nobre fez? De avalizar uma dívida de mais de 100 milhões? Não, mas eu acho que cada um é um. O Paulo Nobre tem uma ideia, a gente tem que respeitar. Ele deu uma grande ajuda ao Palmeiras. Eu acredito até que o Palmeiras vai trilhar um caminho muito bonito a partir de janeiro. E nós tivemos... Aliás, ele me deve um almoço, viu? É, e nós tivemos essa... Ele salvou o dele. E nós tivemos essa experiência na nossa casa. Aí ele vai convidar você para almoçar e vai levar o Aidar também, ô Zé Carlos? Olha, esse é o maior sonho que eu tenho na vida. É o dia que o Palmeiras e o São Paulo voltarem a se dar as mãos e entender que houve um problema. E nós temos um código de ética de que ninguém entra no jogador do outro. Infelizmente, o Dr. Carlos Miguel Aidar iniciou no São Paulo e não ficou sabendo daquilo que é combinado no G4 Aliança Paulista, que durante 5 anos ninguém avançou jogador de ninguém. Você pode olhar aí nos seus registros que isso jamais aconteceu. Mas aconteceu e agora os dois têm que dar as mãos e vamos tocar esse G4 para fazer com que os 4 clubes enfrentem as dificuldades do futebol brasileiro. Mas isso é verdade, Zé. Aí eu sou testemunha. Você é um cara que briga, assim, luta para a união dos quatro grandes de São Paulo. Já vamos retomar o assunto do G4, mas e o Santos? Você é candidato, tem mais um monte de candidatos. E nas pesquisas junto aos eleitores, você está em primeiro, está em segundo lugar? Como que está? Olha, há controvérsias na questão de pesquisa, porque elas não são científicas, né? Certo. Quando, por exemplo, nos debates, que eu participei em Santos, eu ganhei em todos os debates, para você ter uma ideia, até na Unisanta, na Universidade de Santa Cecília do Marcelo Teixeira, fizemos um debate, os 5 candidatos, eu tive 44% de votação sobre o desempenho, e eu apresento propostas, eu não fico brigando nem falando mal dos outros, eu acho que todo mundo pode ajudar o Santos. Eu sou, talvez, o único candidato da conciliação, que a partir de janeiro reunir os outros candidatos e ver o que cada um tem de melhor para aproveitar e colocar no Santos e fazer esse nosso Santos crescer. Né? O Santos não pode fechar os olhos para o futebol brasileiro. É isso que eu luto. O Santos tem que estar inserido, tem que participar e, se for possível, até liderar algumas mudanças que o futebol precisa tomar. Então o Santos, lá em Santos, algumas pessoas dizem que o Santos é de Santos. Não. O Santos é do mundo, isso é como o São Paulo é do mundo, como o Palmeiras é do mundo, como o Corinthians é do mundo, né? Nós temos que pensar grande, porque o futebol precisa dessa grandeza dos nossos clubes, né? Como eu te disse, eles podem ser até adversários dentro de campo, fora de campo, jamais. Nós temos que nos unir, buscar receita. Quando o RG fala que a questão não é o cara chegar com o dinheiro, a questão é procurar, é fazer o dinheiro aparecer através da volta do torcedor aos estádios, né? Para você ter uma ideia, o Santos Futebol Clube, em 2013, ele faturou no Campeonato Brasileiro, para você ter uma ideia, R$800 mil de renda líquida. É absurdo. Como é que um clube sobrevive com R$500 mil de bilheteria de renda líquida, né? Mas José, deixa eu perguntar, você lidera o G4? E você concorda ou não que as cotas de televisão são díspares, são absurdamente diferentes? Olha, nós temos que analisar, eu concordo que há distorções. Agora, eu não concordo que... quer dizer, não concordo não, eu não defendo que deva ser igual, exatamente. Sim, claro. Até eu vou te explicar por quê. O Corinthians, quando ele entra na TV direta, o Corinthians perde dinheiro no pay-per-view. O Santos, o São Paulo e o Palmeiras ganham dinheiro no PPV. Você me entendeu ou não? E você então... tem esses números, Zé? Por exemplo, quanto faturou de pay-per-view cada um dos clubes? Você é do G4, você deve ter esses números. Não, eu tenho os números, eu não tô com os números nas mãos agora, mas eu poderia ir, um dia que você me permitir ir para frente, fazer uma visita para vocês. Aliás, eu gosto muito de vocês, acho vocês brilhantes. E não é por chassaquismo, não, é por competência de vocês, né? Obrigado. Então, valeu. Eu teria o prazer de ir aí levar para você os nossos relatórios para falar do PPV e do ganho dos clubes da televisão, né? Cada clube negociou individualmente. Para o Campeonato Paulista, eu liderei a negociação junto à TV Globo e posso garantir para você que Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo ganham exatamente igual do Campeonato Paulista. Tá. Sem nenhum centavo a mais por parte de cada um. E também o bônus que a TV Globo pagou em 2010, todos os clubes ganharam o mesmo valor. Agora, o Campeonato Brasileiro tomou-se uma decisão. Primeiro, a implosão do Clube dos 13. E, em seguida, os clubes saíram, cada qual fazendo uma negociação individual com a TV Globo. Eu sou favorável que a negociação ela seja feita em bloco, como acontece na Alemanha, como acontece na Espanha e todos os lugares do mundo, né? Na Espanha, por exemplo, dois clubes ganham mais, porque exatamente é o que eu estou te falando, eles estão diretos sempre, né? E eles ganham muito dinheiro no pay-per-view. Então, por isso que há um dispare na questão da grana. Mas tudo isso é sentar e discutir e ver o direito de cada um. O justo é aquilo que todos concordam. É, mas isso é difícil, é fazer o Corinthians concordar com São Paulo, com Palmeiras e Santos, né, Zé? Não, mas o Corinthians tem boa vontade nisso. Ai, parece brincadeira. Eu tô nas nossas reuniões. Não, o problema não é o Corinthians, é a Globo, viu? Não, mas, ô Zé, com relação a isso. O problema não é o Corinthians, é a Globo, porque a Globo, ela quer ir na audiência. Obviamente, o Corinthians vai quarta, domingo, uma hora. E já começou a cair, vai começar a cair a audiência. Mas, ô Zé, as pesquisas mostraram aí da audiência. A média do São Paulo e do Corinthians nas transmissões foi a mesma no Ibope, Zé. Exatamente. Então é isso que a gente tem que tentar falando. E todos juntos discutir essa questão. O Corinthians, ele sempre se prontificou, e eu posso falar isso, o doutor Mário Gobi é uma pessoa de bom senso, mas de muito bom senso, educado, e uma pessoa que sempre está a favor do que é melhor para o futebol brasileiro. Ele deixa isso claro em nossas reuniões. Então, ele está disposto a discutir isso. Mas aquilo que eu te falei, tem que ser de forma justa e que atenda todos os clubes de maneira justa. Né? Mas, Zé, boa noite ao mano que está falando. Ô, mano, boa noite. Boa noite. Com relação, por exemplo, a sentar e conversar, eu acho que é uma medida muito difícil. Porque vocês mesmos, há coisa de 2, 3 minutos, estavam falando aqui de jogadores. É muito difícil você sentar e falar, ah, vamos conversar agora de maneira amigável sobre o interesse televisivo. Mas não senta de maneira amigável, RG, para conversar a respeito de uma saída de jogador. Então, infelizmente, é cada um por si. Sempre foi. Mas Corinthians e São Paulo sentaram lá e negociaram. Vai o Jadson, vem o Pato, tá vendo? Mas é muito difícil, Sombra. É muito difícil. A ética no futebol, e ó que eu tô falando isso com dor no coração. Mas a ética no futebol, ela só é pertinente quando lhe convém. Infelizmente é assim. Ô José Carlos, deixa eu fazer uma pergunta aí, voltando meio a Santos. A gente vê que você é uma pessoa que se dá bem com todos os dirigentes de clubes, etc e tal, mas é santista, é candidato à presidência do Santos. E agora tem uma eleição. O sócio é que vai votar. Vai ter, né, a eleição? Primeiro, vai ter eleição. Segundo, a pergunta. Lembra que você falou que se pegou-se vibrando com o gol do Ronaldo no Corinthians? Isso aí não te atrapalha? Isso não te atrapalha, não? Sombra, eu acho isso até divertido. Estávamos em meio à criação do G4 Aliança Paulista. O Corinthians foi campeão. E além do que, gentileza gera gentileza. Aprendam isso. Verdade. Se os clubes começarem, o Mano tocou um assunto importantíssimo. Se os clubes tiverem uns aos outros o respeito, e na hora de contratar um jogador, pegar o telefone, ligar, escuta, olha, esse jogador eu estou contratando, os demais não vão, eu tenho dúvidas se os demais, aliás, tenho dúvidas, tenho certeza de que os demais vão respeitar. A questão do Corinthians foi um momento em que o Corinthians veio de uma segunda divisão, o Corinthians fez uma contratação excelente do Ronaldo. Nós estávamos montando o G4 e houve, durante essa montagem, de que todos os clubes deveriam sempre passar para a torcida uma homenagem para o clube vencedor, num espírito de esportividade, né, de civilidade, de respeito. As pessoas que criticaram na época, eu era superintendente do Santos Futebol Clube, eu fiz apenas uma carta e, obviamente, não só eu, mas outros dirigentes dos outros três clubes também fizeram a homenagem ao Corinthians, que foi campeão. Para você ter uma ideia, quando o Santos foi campeão em 1962, foi campeão mundial, a primeira carta que chegou à Vila Belmiro foi da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isto não fez do presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras menor, muito pelo contrário, fez dele muito maior do que ele já era, e isso foi muito bom para o futebol na época. Ô Zé, Não, mas já entendemos perfeitamente. Pegamos o espírito da coisa. É, eu acho que isso incentiva muito mais o torcedor adversário a brincar do, claro, do que tira a credibilidade de quem se manifestou dessa maneira. Melhor, não gera brigas. Agora é o seguinte, se você for eleito, tô vendo que você tá confiante, é que você vai ser eleito. Vai ser esse técnico que daí vai continuar lá, o Anderson Moreira? Eu acho que é até deselegante falar do Anderson Moreira agora, porque a gente nem foi eleito. Obviamente estamos trabalhando a questão do futebol. Vamos conversar, se eleito for na segunda-feira, vou conversar com o Anderson Moreira e entender dele qual é a situação, como ele está vendo a situação do clube. Nesse momento ele tem dado algumas declarações de que estamos atrasados no planejamento, do qual eu digo que ele tem razão, mas vamos entender também porque o clube ficou aí 8 partidas sem vencer num momento decisivo para que o Santos pudesse classificar pelo menos para a Libertadores da América. Vamos conversar, mas eu te garanto que já temos outras opções, não só nacionais como internacionais. E você tem a certeza que a partir de janeiro teremos um Santos Futebol Clube dirigido de forma profissional, com toda a nossa vivência no futebol. O Santos jogando 50% dos jogos no Pacaembu, no mínimo. E essa tabela vai ser aplicada antes do início da competição para que o sócio e o torcedor saiba onde o clube vai jogar. Tá certo. Entendeu? Então tudo isso é trazer receita. Muita receita a partir de janeiro para enfrentarmos essa situação. Bom, e aí sim discutimos o futebol. Tá Zé certo. Carlos Pérez, obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua participação, foi dado aí o espaço para você, mas você também tem sempre a energia aqui à sua disposição para falar com a gente, tá bom? Você sabe disso, Zé, e se eleito for, espero que você realmente se prepare, hein? Porque o peixe é maior do que se apresenta. Então... Não, mas não tenha dúvida. E a dívida também. O clube é sempre maior do que todos nós candidatos a presidente. Eu só faço um pedido para que o sócio compareça, aqueles que optaram por votar no Pacaembu, exerça seu direito de voto com bastante serenidade, com bastante paz, sem brigas. Né? O RG falou uma verdade, o Santos é maior que todos nós, santistas. E que Santos também, aqueles que votam em Santos, que faça esse sacrifício. A eleição foi suspensa uma vez, isso acabou afastando muita gente que não poderá voltar à eleição para exercer seu direito de voto, mas eu peço de coração que todos votem para o máximo possível e que a eleição transcorra na maior paz, na maior serenidade, todos respeitando uns aos outros. É isso que eu prego, não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro. E sem Al Capone aí nas votações aí, hein, Zé? É. Sombra, eu faço uma promessa para você e para essa garotada aí, 100% que você tem ao seu lado. Pois não. Se eleito for, a primeira participação em programa será na 97.7. Muito obrigado. Olha, fica essa promessa, torçam por mim, Chapa 1, José Carlos Pérez. Você sabe que quem participa aqui, todos até agora, foram eleitos presidente, hein? Não, então faz favor. Não deixa essa sorte fugir, né? Zé, toda a sorte do mundo pra você. Estamos torcendo aqui. Eu quero dizer que, assim como gosto de você, independente de qualquer coisa como torcedor, reconheço os erros, mas os acertos, e também somos amigos aqui do Luiz Álvaro. Independente, não, certeza, independente de qualquer coisa. Mas como te disse, eu tenho o maior carinho pelo Luiz Álvaro. Não, só para ficar registrado. Boa sorte a você, boa sorte mesmo, de coração. E não, pelo amor de Deus, Damião nunca mais, hein? Tchau, Zé. Tchau, fica com Deus aí. Boa sorte para você. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Falou. Daí a participação do Zé Carlos Pérez, candidato a presidência do Santos, eleição que acontece nesse fim de semana. Agora vocês desculpam, viu? Eu também queria um direito. Porra, de resposta. Do quê? Do Corinthians. Mas você nem tá candidato ainda. Eu não tô candidato ainda. Ô, mano, meu velho, eu vou dizer o seguinte. É candidato sim, falou que ele tá se unindo com... Você acertou lá? Eu acertei. Eu não me sinto. Vai entrar na chapa lá do... Ah, é? Olha, meu velho... Você acertou? Eu não me sento para sentar com o São Paulo. Mas se você voltar, não vai ser um perrengue. Não quero conversar com o São Paulo, nem com o Palmeiras. Porra, mas você já vai começar com... O Corinthians World Championship. Nós temos estádio moderno. Ah, mas aí não vai dar. O governo... vamos o pagar governo? O governo... 2014, o LG, o Corinthians é o maior time do Polo Latino-Americano. Já começou errado. Polo Norte, ele ia falar do Polo Norte. Você já começou errado, né? Também, se você quiser. Torcedor do Palmeiras tem reforços. Atenção, é, o volante Amaral, jogador do Goiás, assinou pré-contrato, segundo informações. É. Assinou pré-contrato com o Palmeiras. E a partir de janeiro, será atleta do Palmeiras. Amaral, jogador de 28 anos, volante, primeiro volante, né? Não é segundo, é primeiro volante. Sim. Do Goiás, porque lá acho que é o Davi, que é o segundo volante, aí o Thiago Mendes é o meia, aí lá tem o Esquerdinha, o Eric. Às vezes entra o Ramon ali, né? Tem o Ramon, é verdade. Bom, e aí, você tem alguma opinião, palmeirense, sobre o Amaral, o volante do Goiás? Eu, sinceramente, Amaral, não tenho. Só quero dizer o seguinte, por seu, esse programa tá 20, quase 30 minutos sem fazer o merchan, e coitado do mano querendo falar da Polo Ar. Que vergonha, 30 minutos sem merchan. E é o segundo Amaral, né? Que é o segundo Amaral que vai jogar no Palmeiras, né? É o segundo Amaral. É? É o segundo Amaral. É, o segundo. Teve o Amaral, seleção brasileira, é verdade. Amaral Gouveia. Teve um outro Amaral. É verdade. É o terceiro famoso, né? Que a gente não faltam Amarais. Amarais. Estádio 97, Amaral, da Energia 97, tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também Hello Food, peça delivery nos melhores restaurantes de São Paulo, peça Hello Food. Deu fome? Dá um Hello. A gente tava falando hoje de pedir pizza, vai lá no Hello Food, tá cheio de pizzaria pra você pedir. Grupo Esser, um nome construído com história. Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. O último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. É, agora eu vou falar do Outback. Fim de ano. Eu ouvi Outback. Eu ouvi. Então que tal marcar com os amigos um happy hour no Outback pra fechar o ano com chave de ouro? Hã? Bora. É, meus amigos lá do videogame já marcaram. Terça-feira que vem, no Outback. Amigo secreto. Aí você aproveita pra reunir todo mundo e falar sobre tudo de bom que rolou no ano que passou. Sobre o seu time de futebol, sobre quem subiu, quem caiu, quem conseguiu não cair. E além do nosso chopp delicioso, vocês podem aproveitar uma Lef ou uma Roy Garden na caneca congelada. É, ó, estão disponíveis de segunda a sexta, das 6 da tarde às 8 da noite. Mas bebam com moderação, tá bom? Explore seu momento Outback. Vamos aos ouvintes. Telefone é o 3284-7097. 3284-7097. Vamos ver se vai piscar a linha ali, acho que... Pisca. Piscou aí, Portuga? Ah, já faz tempo. O Portuga chapisca, né? Mas tem enorme respeito comigo. Vai ser um vagalume à noite quando ele tá assim. Não precisa nem trocar pilha. Nossa, ele fica... Respeito, rapaz. Olha o Astruba tocando. Não precisa nem trocar pilha. Ah, é bola que é uma coisa. Vai esse arborizinho ali na tela. Alô. Alô. O tamanho do meu... Alô. Meu Deus. Quem fala? Thiago Gato. Ai, não, não é você, é o filho, novo, é o filho não do Dodô. Ai, para, não. Peraí. Passe, armou isso. É o Thiago que participou com a gente ontem no trânsito, na limusine do estádio 97? Ele mesmo. Não, você não vai entrar. Porque o seu pai não tá aqui, ele não veio, ele tá dando depoimento na cadeia que você falou ontem. Deu sorte, velho. Ele não tá aqui presente. Você. Deu sorte, velho. Você não pode fazer isso. Olha. Bárbara, não. Exame de DNA. Eu não consigo encontrar meu pai aí. Não, ele tá foragido, rapaz. Não deu notícia hoje na rádio. E não é combinado, hein? Não é combinado. Não é combinado, não é. Ele tá fugido. Não, mas o... Eu atesto que não é combinado mesmo. Gastei o dedo aqui pra... Ó, o cara tá insistente, né? Mano, pra quem não sabe, ontem a gente fazendo o estádio 97 móvel no trânsito, o Thiago, ele abordou a gente no trânsito ali na 9 de julho, não foi isso, Thiago? Foi isso mesmo. Eu trabalho aqui na 9 de julho, via limusine pela janela, na hora que eu coloquei o fone pra ouvir, e aí vi essa oportunidade aí e desci rapidinho. E ele tem uma voz triste, né? E você manifestou pra gente um caso. Pessoal, né? Uma coisa pessoal que diz respeito ao integrante do estádio. Mas não tem que completar o sabatina. Você tem o nome completo dele aí, mano? Qual ele deveria falar. Fala o seu nome completo, velho. Eu tô adotando agora o Thiago Gato, né? Mas o nome, o nome que tá no documento é Thiago Roberto de Freitas. Sim. Nome de batismo é esse, então. E quantos anos, então, amigão? 25 anos. Então, sua mãe é da família Freitas. Então, o seu sonho é ser um gato Freitas, que seu pai chamuscando lá no juiz, chamegando lá o reconhecimento paternal, você vai ser um gato Freitas. Ô, amigão. Vou manter o Freitas aí. Vai ser Thiago Roberto de Freitas Gato. Na Freitas Gato. Ah, então beleza, mãe. Qual a idade? Eu tenho 25 anos. 25, RG, aí. Bom, mano. 25. Essa altura do campeonato, se ele Thiago Gato, eu Thiago Cachorro, velho. Agora o que vai. O que vai acontecer? O Thiago, seu bichinho. E de que bairro você tá falando, amigo? Eu ainda tô no trabalho, cara, mas eu sou vizinho do Mota. Eu moro ali no Paraíso. Ah, né? É? Na Afonso. Olha lá, as coisas se juntando, ó. E o Domênico dançava break ali, acho que na época que ele pegou tua mãe, velho. O Domênico dançava break pra ali no Paraíso, aí. Agora foi no Paraíso pra ganhar uns truques. Mas você. Foi em Araraquara. Mas você é resultado de uma paixão, de uma aventura ou de um grande amor? Se é que a sua mãe abriu isso pra você. É, lógico. Então, a minha mãe não gosta muito de comentar, né? Porque... Sim, mas comente. Caso meio traumático pra ela, mas ela disse que ela chegou em Araraquara lá pra trabalhar na casa de uma família aí. Sim. E ouvia muito rádio, né? Na época. E acabou conhecendo o Domênico nessa situação. Então, aí. Então é resultado, então foi... resultado de uma louca paixão. Foi da parte dela, sim. Louca paixão ou bebedeira? Você acha que o Domênico abusou da sua mãe? Você é por ser uma jovem ingênua, até por trabalhar na casa da família. Você acha que o Domênico deu uma abusada da sua mãe, isso? Olha, pode até ser, mas hoje eu desculpo o Domênico, porque sim. Eu tenho 25 anos, então hoje eu sou mais velho do que ele era quando ele me concebeu. Então ele tem essa maturidade aí. Ele é um rapaz novo. Uma criança. Olha, eu tenho que dizer pra você o seguinte, que você chocou muita gente. A gente tem testemunhos de pessoas aqui na rádio que, assim, acreditam piamente no que você tá contando. É que o futebol agora, Sombra, eu acho que ficou em segundo plano, né, cara? A gente tem que pensar agora na vida humana. Ô, amigão, você gostaria de talvez ter a ceia de Natal na casa do Domênico, junto com a sua família? Ou que o Domênico fosse na casa com você, sua mãe? Olha, a minha mãe hoje, ela mora no interior, né? Ela voltou lá pra... interior, mas eu gostaria, até por isso, eu gostaria de poder passar a ceia na casa do meu pai, né, do Domênico. Imagina na noite de Natal. Olha, você meu prefere presente o quê? É chamar você de pai. Não, é que eu acho pai. Meio complicado também, viu, Motinha? Porque a família não conhece o menino, sabe? Vai ser um choque. Você não prefere talvez que o Domênico vá na sua casa e converse com você e com a sua mãe? Tanto ele quanto a esposa dele, as duas filhas estão convidadas. E a avó, seu Chico. Mas, ô, Thiago, me diz uma coisa, só para entender qual vai ser a possível aceitação em relação a essa informação. Ele relutou. Vocês vão ter um tempo aí, quem sabe, no futuro, para poder conversar. Mas, assim, você chega a torcer para o mesmo time do teu pai? Não, então, eu... Meu Deus. Eu, como cresci aí sem o pai, acabei torcendo pro time de maior sucesso aí na época que eu era criança. Qual que era na época? É o São Paulo Futebol Clube. Tricolor. Mas ele não vai ficar tão importunado, porque as irmãs do Domênico são São Paulinas, a mãe é São Paulina. Três meninas, então, né, mano? Ele já tá acostumado a conviver na própria casa com posters do São Paulo, etc. Isso aí não vai ser algo que vai lhe transtornar. Se você fosse corintiano, meu... Ia dar briga. Alguma coisa aí da carga genética da família, então... Você pegou. Meu Dona Jamile vai gostar muito. Você ouve estádio faz tempo, Thiago? Eu escuto, assim, de maneira intermitente desde 2005. Fala bem, né? Mas passei a ouvir mesmo todos os dias do comecinho do ano passado pra cá. Tá certo. E você explica pra nós como é que era você passar, por exemplo, na escola, Dia dos Pais, tua formatura, tua primeira formatura, sem teu pai perto. Como é que era esse negócio, essa coisa do teu pai sempre distante? Você sofreu muito, né, Thiago? Aí ele liga o rádio e fala, meu pai tá trabalhando. Eu sofria bullying, sem Dia dos Pais, as outras crianças davam risada de mim. Cheguei a ter problemas assim de. Quando eu era adolescente, eu tinha muita raiva, né? Você foi zoado na escola pelos seus amigos, talvez na hora de falar assim, chama teu pai aí pra explicar o que ele faz aqui. Não, porque às vezes aí é constrangedor isso daí também. O professor que fala assim, traz amanhã teu pai aqui pra ele explicar o que ele faz. Não é isso. Sabe, expõe demais a criança, né? Pois é. Fui sim. Você chegou a ser estuprado na escola? Não, tá louco! Você quer dizer que você não tem pai, você é abusado? Às vezes é porque geralmente... Não, é verdade. Tem mesmo. Sabe por quê, Sombra? Sabe por quê? Às vezes você tem pai, você é abusado na escola, é isso? Geralmente quem mete o terror, mano, ou é o irmão mais velho que ele não tem, ou é o pai, mano. Quando você chega lá na escola, você pega essas escolas de periferia. Mas os caras não sabem que você não tem pai e pronto, vai pra cima. É igual cadeia. Ou então o amigo capeta também. Ô, amigão. Pera só um minuto. Ô, Thiago, mas tudo bem. Vocês vão ter tempo aí mais pra frente. Volta você em contato. Infelizmente o Dodô hoje tá fazendo aí uma... Vai fazendo um trabalho extra. E não pôde estar aqui, né, com a gente. Ainda mais agora precisa pegar mais grana, né? Vai ter que gastar um pouquinho mais agora. Me diz uma coisa. E o São Paulo? Quem que tem que vir aí pra reforçar o time? Fala aí, um jogador de meio de campo. Olha, eu gostaria muito do Anderson do Manchester United. Ele joga bem ali em todas as funções, pode até chegar a jogar como um atacante aberto também pelos lados, e é um cara novo também. Mas ele é muito problema, né, meu? Todo lugar que ele vai, os caras falam que ele é problema. Não, mas Mota, se você reparar no Manchester United, ele foi um jogador... Problema. Titular absoluto, mas ele participou por bastante tempo. É bom jogador. Até ser emprestado para a Fiorentina, ele jogou um bom tempo. Ele era uma espécie de... Mas não é estranho? Você não concorda comigo que é meio estranho o Manchester emprestar um cara? Seria muito valor para ele? Emprestar para a Fiorentina? Na Europa isso é bem comum. É, não tem problema nenhum. Os caras não sabem o que fazer com o centroavante lá, cara, do Torres. Chelsea, o Fernando Torres. O Torres também é a mesma coisa. O que tá no Milan, o Milan quer devolver pro Chelsea. Você viu a manchete do jornal? Inútil. E o Chelsea não quer de volta. O Mourinho falou aqui não. Vou mandar pra portuguesa. Mourinho falou aqui não, e chamou, o jornal chamou de inútil. Aí ele não quer. O Torres é o Damião europeu. É, pode ser. Por exemplo, aí já tá, pensou? Eu sei que você é São Paulino, mas no pro Brasil. Palmeiras não seria legal trazer Fernando Torres? Até como uma questão de marketing, ou seria muito ruim? O problema é que seria um gasto grande e não renderia, né? Não sei se o Fernando Torres tem tem esse poder aí pra atrair tanta gente pro Palmeiras. Eu acho que ele hoje é um jogador de segunda linha lá na Europa. Tá, Palmeiras já trouxe a W Torres já. Thiago, o Mano tem uma coisa... Não, não, ali. É isso que eu ia falar, viu, Sombra? Antes da gente encerrar a ligação, eu sei que é difícil reparar uma ausência, principalmente numa noite de Natal em que você... Gostaria, talvez, de estar junto do... Babai. Da pessoa que te gerou, né? Você tá sentindo em dívida com ele, mano? Da pessoa que, talvez, aí tenha te expelido pra fora do testículo. Não! É verdade. Não fala assim. Mas o ser humano nasce assim, moto. Não é a cegonha que traz. É verdade. E pra quê? Espermatozoides vão lá navegando. Justamente. Mas pra quê trazer isso? Não, mas é verdade. O dia dos pais, amigão, que você olha, assim, por exemplo, no sofá, tem uma lacuna, tá certo? Às vezes você acaba colocando até um cone, tira aquele cone da frente da casa do vizinho, põe no sofá e fala, pai, você começa a interagir assim. Então, pra tentar compensar essa ausência, tá certo, amigão? Eu vou te presentear, cara, Eu vou te dar uma baita chance agora de você ganhar um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs com oferecimento da Polo Ar. Você quer? Opa! Claro! Mano! Tem meu pai em casa, né? Aí, tá vendo? Numa dessa, o Domênico aceita lá ir pra tua casa, lá cear com você e com a sua mãe, já tá geladinho. E o Domênico, ele tem um problema de sudorese excessiva. É, ele então transpira muito. Então é legal que sua casa esteja bem refrigerada, né? Ele transpira muito. Pior que eu herdei dele. Ah, é também? Você tem a mesma coisa? Tem o mesmo problema. Nossa, e o Domênico, cara, às vezes quando tá muito quente, ele faz igual baleia. Parece que ele espirrou, mas é o suor que... Parece aqueles... Viu? Nossa, é verdade, ele espirra, velho. Você fala, pô, não, espirrou? Não. Não, ele quando evapora. Parece um geyser. E a mão suada? Nossa, que nojo, mano. Ó, amigão, então vai lá, mano. Vou fazer três perguntinhas pra você. Se você acertar as três, tá certo? Você ganha na hora o split highwall da Carrier com oferecimento da Polo Ar, tá bom? Vamos lá. Maravilha. Tá pronto? Pronto. Quais são as cores do logo da Polo Ar? Como o tempo tá apertado aí, não vou pedir a alternativa. Pode ser azul e vermelho? Boa, amigo! Isso é esperto, hein, velho? Esse aí é esperto. Você tem certeza que você é filho do Domênico, meu? Esse aí é esperto. É que ele acompanha o programa muito. Então a ausência do pai fez bem pra ele. Não, ele acompanha. É que ele acompanha o programa, porque ele fica escutando a voz de babai. Caramba, meu. Vamos de lá. De primeira. Então vamos lá, mano. Segunda pergunta. Ó, amigão. Tá pronto? Pronto. Vamos lá. Qual a empresa líder mundial em fabricação de aparelhos de ar-condicionado? É a Carrier Corporation. Boa, oh! Velho, o cara tá matando tudo, hein, velho. O cara é um monstro, meu. O cara parece aquele maluco lá de Mogi das Cruzes lá, mano. O cara não. Tá matando de horror. Não, mas é verdade, tá matando. Me ajuda aí, mano, brincadeira. Tá, tá matando geral, mano. Cara da baixadinha, velho. Se ele acertar a próxima... Já era, lacrou. Meu Deus. Vamos, ô, amigão. Tricolor, vamos lá. Ô, amigão. Opa. Você é São Paulino? São Paulino. Mas São Paulino fanático, velho. Fanático. O negócio é o seguinte, então, man. Fala assim, eu tô nojento. Tô nojento. Como diria o porra, o velhinho. Domênico. Café, café, café. Porra, velhinho. Porra, velhinho. Vou te fazer uma pergunta. Eu acho que você tem que acertar, velho. Oh. Se você é São Paulino mesmo e você já mostrou que é um cara atencioso, você... presta atenção nos mínimos detalhes, que você não pediu nem ajuda, nem nada, você foi lá e já lacrou de vez. Agora, mas ele tem direito a uma ajuda, né, mano? Não é. Até tem, até tem. Porque... Mas você tem que dar orgulho pra Dona Jamile, Dona Jamile é São Paulino. Aqui é como se fosse lá aquele negócio do Luciano Huck. Nosso objetivo é ajudar as pessoas, tá certo? Eu não quero ver o menino aí triste, ainda mais sem ter um pai. Então o negócio é o seguinte, amigão. Tem, mas é a mesma coisa que não... Pô, não precisa trazer isso à tona de novo. Amigão, você é fã do Kaká? Sim. Qual o primeiro nome do Kaká? Ricardo. Boa, velho! Fala, todo jeito! Olha, o maluco foi rápido, hein, Sombra? Isso, foi o primeiro, é isso, acho que respondeu o maluco... sem ajuda. Ô, Motinha, o maluco tá parecendo um nerd no Enem, velho. É. Né? Respondeu rapidinho. Aquele japonês, aí, é Konami. Não pestanejou. O cara ganhou na hora agora, ninja, cara. Um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs com oferecimento da Polo Ar, velho. Dominiquinho bacana, hein, ninja, velho. O maluco foi ligeiro, hein? Parabéns, Thiago. Muito obrigado aí pra todos vocês. E eu mandei um e-mail pro bar hoje. Eu comprei uma gravata de presente de Natal pro Dodô. Queria poder entregar em mãos aí pra ele. Você, não, olha, então você vai fazer o seguinte: a semana que vem. Grande encontro. Agenda com o bar e você vem aqui entregar no estádio. O grande encontro. Vai ser o grande encontro. Se eu fosse você, eu via munido de camisa de força, armadura. O teu pai é um cara capacete. Meio... Ele, vamos dizer, ele é destemperado. Ele é meio estourado. Ele é meio estranho. Então você tem que tomar cuidado. Cuidado que ele é meio estourado. Ele é meio... Ô, Thiago, mas sério, fica na linha. Você vai falar com o bar, vai passar todos os seus dados, tá? E aí ele vai combinar com você como que o pessoal da Polo Ar vai entregar o seu ar-condicionado da Carrier, tá bom? Ó, já tá pode bom, receber cara, o papai em casa, hein? É o Domênico que soa pra caramba. Oi? O Domênico vai levar? Aí eu já não sei. Pode comer. Acho melhor. É melhor não, porque você não vai ter esse ar, velho. Uma coisa. Calma, não é assim. Deixa ele primeiro, filho, aceitar a ideia. Ele tá meio reticente. Calma. Não, a gente vai bem, tentar já ajudar você, mas não fora. Valeu, Thiago. Boa noite, cara. Bom fim de semana. Boa noite. Fica na linha aí. Valeu. Um abração. Fica na linha. E se você levasse os dois no show do Thiaguinho? O Domênico ia gostar. Será? Vamos falar agora de alguém que pode dar uma baita força pra você, principalmente no momento que falta uma grana. Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir: www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Estádio 97, também no oferecimento de Peugeot. É verdade. Oferecimento de Peugeot 208 Griffe, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento de Hello Food, tá chegando em casa e não tem nada para comer? Hello, peça Hello Food, deu fome? Dá um Hello! BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Vamos falar da Esser, fim de semana chegando. Por que não conhecer os empreendimentos da Esser, não é, Narigudo? É o que eu falo, hein? Você está procurando um investimento seguro? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha só esse lançamento que é o Startup Liberdade. É um produto como não se via há anos ali na região da Liberdade. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, com suíte, na rua Pandiaca Lógeras, número 84, pertinho da estação Joaquim do metrô. Quer coisa melhor? Ainda vai morar perto de uma estação do metrô? Anota o telefone aí do Startup Liberdade. 3208-6314, 3208-6314. E outra dica muito legal da Esser é o VIP Augusta Exclusive Home. Falando e voltando a falar em valorização, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? 200%. Então vai visitar o VIP Augusta, estúdios de 29 e 34 metros quadrados, pertinho da futura estação Higienópolis do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, é um investimento para você que quer fazer um excelente negócio. Liga lá, 3255-2210. Acesse esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Um abração, Rafa, Alan Horn e toda a família Esser. Patinha, só o Palmeiras contratou hoje o Amaral, o volante do Goiás. O Corinthians não contratou ninguém? Ninguém. Corinthians, inclusive, o Danilo, que estava certo de vir pro Corinthians aí, pode ir para fora, né? Porque o negócio não foi... Que Danilo? Que Danilo é esse? O goleiro do Chapecoense, né? O negócio não foi sacramentado, então, por causa do desencontro das diretorias aí, né? Do Andrade com o Gobi, e o Gobi falou que não ia assinar, né? E ele é presidente até fevereiro. Então, a história aí tá esfriando e parece que tem um time até de fora que quer ele. Olha, é difícil, hein, Mota? É, o cara sair diretamente da Chapecoense pra algum outro clube. É difícil. Do empresário, mano. Sabe, o empresário parece que é o irmão do Paulo Garcia. Então, mas aí parece que surgiu esse entrave, não vai ser confirmado o negócio. E um outro negócio que poderia estar ocorrendo aí, que ninguém sabe se é verdade, que o Edu estaria, né, na Itália, negociando com o Roma, né, mano, pra trazer o Michael. É o que eu falei, Motinha, o Roma, ele acabou sendo desclassificado aí da Champions League logo na primeira fase. E o Michael é um jogador aí que teoricamente já tem uma certa idade e não sei se vai ser aproveitado ali no time italiano. Você queria, mano, o Michael? Precisa ver a condição física do cara, a Sombra não tem acompanhado. Mas é um cara que não dá pra chegar e falar, o cara vem pra resolver. Mas é uma contratação contra a sua opinião com relação a jogadores, não é? Porque o Michael é um cara que tem idade, o Michael é um cara que não deve vir ganhando R$100 mil. Quer dizer, você prega ser contra isso aí, você... Não, RG, eu acho que tem jogadores aí que merecem... É um cara já aparentemente estabilizado aí, deve ter feito já um bom pé de meia. Não, mas aí que tá, RG, precisa ver a motivação do cara e a forma física dele. Por exemplo, o Júlio Batista hoje é um cara que pro Cruzeiro custa R$1 milhão por mês. Meu Deus. Não vale a pena você contratar um Júlio Batista, óbvio que não vale. É um beijo no orçamento, né? A gente tá acompanhando aqui, o Júlio Batista nem titular do Cruzeiro é. Agora o Maicon, RG, é um cara experiente, talvez pra uma disputa de Libertadores vale a pena... Pra ver quanto que ele quer ganhar também. Não dá, né? Pra pagar R$1 milhão. São Paulo, alguma novidade? Nenhuma novidade. É, o que se fala aí, que de repente o Álvaro Pereira pode ir pro River. Tá bom, então. Né? Tá certo. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. O último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, aqui na Energia. RG, quem ganhou a camiseta do estádio, velho? Ah, hoje vai curtir pra caramba. Hoje não, semana que vem. César Alves Gasperini. Boa, ganhou a camiseta produzida pela Fit Camisetas. O telefone 2985-8840, fitcamisetas.com.br. E todos que ligaram participaram, até o Zé Carlos Pérez, se quiser, ganha o boné Vista Aérea. Por que não, ué? Ele não entrou no ar? Pode ganhar o boné do estádio. Lógico. Ele gosta do programa. É, o motoboy ganhou, vai entregar a pizza hoje. Tá certo. É. Imagina o Zé lá, presidente do Peixe, lá assistindo o jogo. Vibrando com os gols. É nóis. É lógico. Bonés Vista Aérea, telefone 3037 boné 30. Quem sabe a Vista Aérea não vai ser patrocinador master do Santos? Pode. É, vai saber. Estádio 97 volta na segunda-feira. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Liga agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Ester, o nome construído com história. E ó, uma dica para você, você ainda vai ficar mais, no mínimo uma hora no trânsito, tá horrível o trânsito. A porcaria, um monte de lugar alagado, sei lá. Fica aqui ouvindo energia. Você vai ver que programa clássico é o Night Sessions. É agradável. Pega todas as idades. Você tem cara de bom gosto. Fica ouvindo. Você vai curtir. Experimenta. Tchau. Hoje no Clantronic, 10 da noite. Fantastic. Denis Coio com Bombastic. Energia. Depois do sucesso na Spirit 10 anos. Ele está de volta. Borgios. Borgios. O Energy Club traz um dos maiores nomes da EDM no mundo. Borgios. DJ Top 100 da DJ Net. Borgios ao vivo no Energy Club. 19 de dezembro na Easy. Borgios ao vivo. Energy Club. Ingressos já à venda no site ticketbrasil.com.br. Também nas lojas Overpour do Shopping Tatuapé e Grande Plaza no ABC. Da Rua São Bento 231 e 235. E Rua 12 de Outubro na Lapa. Na Energia 97 na Avenida Paulista 1439 no andar. E na Easy Marquês de São Vicente 1767 Barra Funda. Informações acesse energyclubsp.com.br ou ligue 3611-3121. 3611-3121. Esta festa vai bombar. Energy Club com Borgios. É porrada do começo ao fim. Borgios. Realização Energia 97 FM, indústria e promoção. Borgios. Energy Club. David Solano.